Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje o nosso programa é de 1141 e no primeiro domingo do mês de janeiro de 2026. Um bom ano novo a todos. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos vivencianos. Mais uma vez, vamos pedindo licença a vocês com apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia, Casa do Caminho, livraria, onde vocês encontram livros espíritas, espiritualistas e autoajuda, é na livraria Casa do Caminho. Gigavale Atacado, depósito do seu depósito, Câmbio Filtro, solução em saúde para sua água, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia. Agradecemos também aos centros espíritas que nos apoiam, que são a AME, o Anjo Ismael, a Casa do Caminho, o Jefo, Luiz e Vida e o Paulo de Tarso. Lembrando também que o grupo musical Castelã e as tendas de Umbanda Mãe Maria e Pai Jeremias de Vó Catarina também apoiam o Vivência Espírita. Né? Hoje nós estamos recebendo aqui os nossos irmãos, a Elizabeth, que é lá do Centro Espírita Anjo Ismael, ela é presidente do Anjo Ismael e também ela é coordenadora, né, dos movimentos aí da Fraternidade dos Discípulos de Jesus, também como da Aliança, né? É a Aliança, Elizabeth? Aliança. Aliança, né? Isso mesmo. É, Aliança Espírita Evangélica. E também o Rodolfo Colevati, Evati mesmo ou Vete? Colevati, que é presidente daqui da USE Regional, nosso amigo Rodolfo. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos vivencianos. Aqui direto do estúdio Chico Xavier, em São José dos Campos. A gente já agradece aqui as rádios que estão conectadas conosco, a rádio Web Rádio, além da Rádio Vivência Espírita, né? Já desejamos um feliz ano novo a todos os nossos ouvintes. Esse é o primeiro programa do ano, né? E também da rádio Web Rádio Semente de Amor, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A rádio Espaço Espírita, Barra Velha, Santa Catarina, a Rádio São Francisco da cidade de Tobias Barreto, Sergipe. A gente agradece também a retransmissão. Hoje a gente só está com a retransmissão, hoje teve um probleminha técnico e não estamos conseguindo retransmitir para a Web Rádio Semente Amor, nem para o Recanto da Prece Eurípides Barçanufo, mas para Web TV Espaço Espírita de Barra Velha, sim, tá? Além do nosso YouTube. Mas a gente agradece todo o apoio que eles deram no, todos esses anos para a gente aqui. E esperamos aí, a partir do próximo programa, estar também transmitindo para os canais deles também, tá? Então a gente agradece aqui e já deixa, né? Antes de eu falar aqui a enquete, deixar o Piero dar um bom dia aqui também. Bom dia, queridos vivencianos, um excelente programa a todos. Não esqueça de curtir e compartilhar nas nossas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook e participar do grupo lá do WhatsApp com perguntas. Então, e deixar um like, né? Deixar um curtir aí que nos ajuda muito no YouTube, principalmente para dar relevância aí para poder entregar para mais pessoas, né? Então a gente agradece aqui também o pessoal do WhatsApp, que já está entrando, que entraram essa semana também, os novos integrantes aqui do WhatsApp, tem bastante gente entrando no nosso grupo. Então a gente deixa o link aí, zap.vivenciaespirita.org, para você que quer ficar aí atualizado atualizada de tudo que acontece aqui no programa, os próximos programas, a gente coloca enquete, colocamos algumas enquetes durante a semana, a gente vai falar aqui durante o programa sobre a opinião dos nossos ouvintes, nossos vivencianos, que respondem lá, a gente sempre coloca toda semana. Então entre e participe. E a enquete que a gente colocou hoje, para vocês que estão aqui pelo YouTube do Vivência, é: acredita que o Brasil corre o risco de perder sua missão espiritual se não mudarmos, né? Se não mudarmos interiormente? Então, deixa aí a sua opinião, a gente vai comentar no final do programa, tá? Então a gente comenta sobre o que você acredita, se o Brasil corre o risco de perder sua missão espiritual se não mudarmos e não fizermos reforma íntima. Então, deixo aqui já os telefones abertos, né? Então vamos colocar lá o Tião para trabalhar, o Tião já está ali fora, a Zorilda também está ali fora assistindo a gente, comendo um pãozinho de queijo. Então quem quiser vir aqui no estúdio, Chico Xavier, as portas estão abertas, né? A gente convida, mas não passa o endereço, né, Jorge? Não. Tem que avisar, manda uma mensagem aqui no grupo. Faz o seguinte, entra no WhatsApp, tá? E fala: eu quero conhecer o estúdio, né? Entra aí zap.vivenciaespirita.org e fala: quero conhecer aí o estúdio Chico Xavier. E aqui a gente sempre tem o cafezinho durante o programa e o pão de queijo. Então vamos colocar lá o Tião para trabalhar. Ligue no telefone 12 3921 3009, diga: quero participar do sorteio. A gente vai sortear um livro para quem ligar para a gente, para esse número 12 3921 3009. Carlinhos, bom dia. Bom dia, Piero. Bom dia, Rodolfo. Bom dia, Elizabeth. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Zorilda. Bom dia, Sebastião Varotto. Bom dia, família vivenciana. Iniciando mais um ano abençoado, em nome de Jesus Cristo, saudando a todos, desejando um ano novo repleto de alegrias e realizações, e vendo, Senhor, a oportunidade que temos mais uma vez de tornarmos-nos hoje um pouco melhores do que fomos ontem. Vamos ler uma mensagem do Espírito Tiaguinho, psicografia de Jorge Reis. É o item 40, pontualidade. Quem quer ser respeitado, mantenha a dignidade. Trate os seus compromissos sempre com prioridade. Pontualidade é uma meta do homem de integridade. Queridos vivencianos, agradecemos ao Pai hoje, mais uma vez, pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos e pela oportunidade que temos nesse dia abençoado. E temos respostas sobre o que a espiritualidade espera do futuro. Vamos envolver Elizabeth e o Rodolfo com muito carinho para que ele possa discorrer tudo o que prepararam para nós nesse domingo abençoado. Agradecidos mais uma vez, vos pedimos, Pai. Pai, mais um ano que se inicia. Mais uma responsabilidade sobre os nossos erros, defeitos e aprendizados. Que possamos, Senhor, mais uma vez elevar os nossos propósitos evolutivos para atingirmos um dia o que Jesus representa para nós como guia e modelo. Agradecemos, Senhor, por ter dado-nos a oportunidade de renascer nesse planeta abençoado, onde, segundo Humberto de Campos, somos coração do mundo, pátria do Evangelho, e depende de cada um de nós a oportunidade de ajudar a fazê-lo verdade e propósito de nossa caminhada. Agradecidos mais uma vez, vos pedimos, Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas à medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre manifestado em nossas vidas. Amém. Amém. Amém, Senhor. Amém. Faleceu em São Paulo o senhor João Vicente Coelho, com mais de 90 anos. Ele era grande amigo do Chico Xavier, era a pessoa que estava sempre preocupado em ajudar, principalmente o povo lá de Uberaba. Ele levava muito remédio para Uberaba e também levava muitas cestas básicas para o Chico Xavier. Até tem aquela história muito bonita que ele mandava mais de 1000 cestas básicas no final do ano. E teve um ano que ele mandou, mas o caminhão quebrou. Houve um problema no meio do caminho, o caminhão teve que consertar. E o Chico estava lá na vila esperando chegar a cesta. E o Chico falou: olha, infelizmente esse ano aqui vocês vão ficar sem a cesta básica. E muita gente estava reunida lá. Daqui a pouco o próprio Chico disse que houve um milagre. O caminhão parou lá na frente. Ele tinha ido até o centro espírita lá do Chico, mas o Chico não estava lá. Falaram que ele estava numa vila, levaram o caminhão até a vila. E quando ele tinha acabado de falar que não ia acontecer, o caminhão chegou. Então esse é o grande milagre. Eu sou João Vicente Coelho, que nós conhecíamos mais como Vicente, e é sogro do nosso Benedito Figueiredo. Então está aí mais o nosso amigo que deixa o mundo material, o mundo carnal, para viver no mundo espiritual. Tenha um bom retorno à casa espiritual. Sou João Vicente Coelho. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será o que esperar de 2026. E nós estamos aqui com o Rodolfo Colevati, que é o presidente da USE, da União das Sociedades Espíritas aqui de São José dos Campos, e com a Elizabeth Albuquerque, que é presidente do Anjo Mael, também coordenadora da FDJ, da Fraternidade dos Discípulos de Jesus e das Escolas de Aprendizes do Evangelho. Bom dia, Rodolfo. Olá, Rui, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. E, Elizabeth, um bom dia para você. Bom dia, Rui, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. E estamos aqui, então, para começar a fazer a pergunta. E aí, como é que fica? O que nós vamos esperar de 2026? Cadê a bola de cristal para vocês? Não trouxeram. A gente espera o que Jesus nos pediu, né? Transformação do ser, amar o próximo como a nós mesmos, né? E assim a gente conseguir esse equilíbrio que o nosso planeta precisa, que o nosso Brasil precisa, que é só através do amor, da compreensão, do carinho e do entendimento. É, nós tivemos aí mais uma demonstração de força esses dias aqui, né, dos Estados Unidos, com a Venezuela, coisa horrível, né, que está acontecendo. As pessoas se acham dono do mundo e a gente vê que não é bem por aí, né? Nós só seremos dono do mundo praticando o amor. Exatamente. Né? É, e assim, né, acho que a gente tem que olhar de todos os ângulos, né? O quanto que o povo lá da Venezuela estava sofrendo na mão de um ditador também, né? Então, acho que a gente tem que ter olhado de todos os ângulos, né? Então, a gente é contra a força, né? Sim. É, mas também a gente é contra a ditadura e qualquer opressão a um povo, né? Sim. Isso chega a nível de genocídio, né? Então a gente tem que olhar todos os ângulos também, né? Não queremos criar polêmica. Não, não vai criar polêmica. Só estou dizendo que é uma violência. Não interessa se era ditadura ou se não é ditadura. mas é uma violência por parte dos Estados Unidos. Né? E é bom a gente iniciar também falando sobre isso, porque cada um tem uma opinião, né? E a gente tem que respeitar as opiniões também de todo mundo, né? Então, e eu concordo também, Rui, a gente tem que ir pela linha do amor, né? Jesus não veio querer mudar nenhum governo, não veio querer mudar a opressão que Roma fazia ao povo, né? Então a escravidão, né, que Roma fazia também naquela época, e mesmo assim Jesus não veio querer mudar, também reformar nada, né? Ele não veio querer fazer nenhuma revolta e nenhuma reforma política contra nenhum governo, né? Então você tem isso também, né? Deixa eu fazer minha previsão também em cima disso. Vai ficar muito pior. Vai ficar muito pior, pode ter certeza. Para melhorar o mundo, tem que piorar muito ainda. Então vai ficar muito pior. Lei de destruição, então não, tudo faz parte do projeto, né? Não adianta a gente achar que vai virar uma luz, Jerusalém celeste, de uma hora para outra, não. Até vai ficar porque muito... o objetivo... a gente aprende dessa forma, né? Então a gente vai vivenciando essas situações e a gente vai aprendendo, né? Para nossa reforma. Tem questões de soberania. Até onde vai essa soberania que oprime um povo? Tudo isso a gente tem que colocar na ponta do lápis, né? Fazer a nossa reflexão e saber limite, que é a nossa maior dificuldade, porque é sempre uma linha tênue. E o que, que a doutrina espírita nos inspira? O equilíbrio sempre. Toda vez que sairmos do nosso ponto de equilíbrio, haverá uma reação. Bem, e quanto ao nosso movimento espírita, a gente está sentindo aí que perdemos Chico Xavier, perdemos o nosso amigo Divaldo Pereira Franco, que eram aqueles que a gente achava que tinha uma certa liderança no nosso meio espírita. E como é que fica? Nós precisamos de liderança? Eu penso que a gente não perde, porque o espírito é imortal. E nós temos essas obras lindas que eles deixaram, né? Desde Kardec, Leon Denis, Chico Xavier, Divaldo e tantos outros que já não estão aqui conosco, né? Aqui no Brasil nós temos obras maravilhosas, começo do século XX até no século XIX, Zilda Gama, Ivone do Amaral Pereira, né? Tem muitos e muitos e muitos autores que já desencarnaram que deixaram obras maravilhosas. E a gente tem essa vantagem, né, de entender que o Espírito ele fica conosco. Eu não acho que nós precisamos de um líder carismático ou alguma coisa assim. Nós já temos obras bastante insuficientes para estudar, mas é claro que sempre é importante a gente renovar e ter mais obras, até porque a nossa terra ela está evoluindo. Então, a cada dia tem outras questões, outras coisas que a gente precisa debater. Então, eu penso que não. Eu penso que agora é uma hora da gente pensar um pouquinho e refletir o que podemos fazer diante disso tudo, né? E em 26, né, respondendo a sua pergunta também, nós temos um lindo planejamento, nos unimos ano passado com o Daniel, da Aliança, né, que não pôde estar aqui conosco hoje, e a gente agora está trabalhando firme com o GEP, né, com o Grupo Espírita Paulista, em São José dos Campos, buscando ações para unir esse movimento mais formalmente, né? Nós já tínhamos a Feira do Livro, Dia do Kardec, nós temos algumas semanas ao longo do ano onde a gente faz umas palestras temáticas. Estávamos fazendo essas palestras em casas de uso, de aliança, enfim, e agora buscando unir um pouco mais o movimento, que em 26 nós fazemos 100 anos de espiritismo em São José dos Campos, formalmente, né? A casa Amor e Caridade Jacó. SEAC Jacó, ela faz 100 anos em 9 de agosto, agora, que é dia dos pais, aliás. Então, no dia dos pais, a SEAC Jacó vai fazer 100 anos. E aí nós vamos ter esse realmente primeiro Congresso Espírita de São José dos Campos para celebrar esses 100 anos. O Rui e o Jorge estão nos ajudando, nos acolhendo. Então, nós pedimos apoio para usarmos a Câmara lá nos dias 16 e 17 de outubro, a AME no dia 18 de outubro. O apoio de vocês é muito valioso e vai viabilizar esse congresso. Uma das bandeiras que nós temos é de não cobrar entrada, né? Então, ter acesso a lugares, acolhedores é fundamental para que possamos divulgar da doutrina para mais gente, né? Nós só precisamos tomar cuidado que esse ano aqui é ano eleitoral, né? Então, isso. Precisa ver se a Câmara poderá ser usada para esses eventos aí na... Só até abril, né? É? Só até abril, depois de abril não, né? Eu acho que... então até abril dá. A Câmara não pode ser usada? Não, eu não sei. Preciso ver lá. Você vai checar para nós. Porque vai... Até março, talvez, alguma coisa assim. As eleições é em outubro, no começo de outubro. Isso, vocês estão querendo fazer depois de... Dia 16, 17 e 18. Nossa opção é tomar cuidado que é ano eleitoral, né? Eu preciso não dar pode... uma verificada. Você dá uma checada para... Mas não é ação de campanha política, né? Mas tudo que empresta, eu acho que interfere. Não é interfere política. Uhum. Utilizar... Entendi. Espaço público. Espaço público. Se você puder checar para nós, mas de qualquer maneira, esse é o nosso planejamento. Nós temos também o dia de Kardec, que nós estamos pensando em fazer em abril, lá pelo dia 15, se for viável, também lá na Câmara Municipal, que é uma iniciativa que nós tocamos juntos também. A Feira do Livro, em agosto. E o Grupo Espírita Paulista, nós escolhemos pessoas, líderes, né? Para tocar esse congresso. Então, a gente está se reunindo pelo menos uma vez por mês, mas inicialmente vai ser a cada 15 dias, para a gente poder tomar ações para que esse congresso ocorra da melhor maneira possível. Então, eu acho que é um ano especial para nós, a gente tem que celebrar o Espiritismo ao longo dos 100 anos, né? Principalmente no começo e até recentemente, a gente recebe, infelizmente, alguns ataques ou algumas afirmações de irmãos aí, cristãos, até de um certo preconceito, né? Acusações de que a gente faz magia, feitiçaria, teve até prisão, né? No século XX, no começo do século XX, né? De espíritas e perseguições, muito preconceito. Então é importante a gente ter esse congresso para celebrar o orgulho de ser espírita, porque orgulho é uma palavra que tem dois sentidos, né? O orgulho e o egoísmo são realmente combatidos pelo espiritismo, mas o orgulho de ser espírita é uma coisa boa, uma coisa positiva, não é? Não é bem um orgulho, mas é o prazer de ser espírita. Mas orgulho nesse sentido, né? Quando você fala pro seu filho, né? Eu tenho orgulho de você, é um orgulho positivo, não é? Isso, igual eu tenho orgulho da minha humildade. Tem muito eu tenho orgulho. Você tem orgulho da sua humildade? Isso é muito bacana. Eu acho que, na realidade, é um reconhecimento, né? Por tudo que o Espiritismo já vivenciou e vem vivenciando ainda. Então, a gente sentir esse orgulho aí da nossa humildade em reconhecer no Espiritismo algo que nos transformou, né? Aquilo que nos transforma em pessoas melhores, aquilo que nos dá a oportunidade de ser melhor, isso é motivo de orgulho para a gente, né? Cada vitória que a gente conquista ali dentro da nossa reforma íntima, que começa ali a partir do momento que a gente decidiu que quer fazer essa transformação, isso nós precisamos valorizar as nossas virtudes, né? Também, não só condenar os nossos equívocos. Tá vendo? Sabia que um dia ia aparecer alguém com muita competência para falar da minha humildade aqui. Exato, tá vendo? Na história, né? E muito modesto também, né? Exatamente. Humilde e modesto. Tem uma pessoa que era aluno da escola de aprendiz, que eu era o dirigente. Um dia ele chegou e falou assim: "Ô Rui, mas eu fui tão humilde com a pessoa, que eu fiquei até orgulhoso da minha humildade." Então, isso acontece aí, muito na escola de aprendizes, acabou, né? Acabou a humildade na hora. Elizabeth, o que você poderia falar do nosso movimento da fraternidade aos discípulos de Jesus? O que é isso, Elizabeth? O que é isso, fraternidade dos discípulos de Jesus, né? Fraternidade já diz, né? É uma fraternidade. Essa fraternidade já existia no plano espiritual. Então, quando Edgar Armon levou, né, esse projeto para dentro da federação, da Escola de Aprendizes do Evangelho, sentiu que poderia dar continuidade no pós-escola, né, pós-conclusão da escola, e aí se inspirou nessa fraternidade do Trevo, que já existia no plano espiritual, né, formada por Razin, e que acho que eu contei para vocês no outro programa, que a gente esteve aqui falando único e exclusivamente da fraternidade. Né? Então, Edgar Armon trouxe essa proposta para depois da Escola de Aprendizes do Evangelho. Né? Então, a ideia é que se perpetue os ensinamentos de Jesus através dos discípulos, né? Que o discípulo possa criar uma consciência ainda maior do que foi criada dentro da escola, de transformação, de renovação, e levar esses ensinamentos pelo mundo, como os discípulos levaram. É, uma vez eu estava fazendo uma palestra, a pessoa falou: vocês não são muito pretensiosos em falar que são discípulos de Jesus? No alto da nossa humildade? Não, eu acho que toda pessoa que se propõe a esse trabalho de levar os ensinamentos de Jesus, de vivenciar esses ensinamentos, de persistir em continuar trilhando os caminhos de Jesus, ela é um discípulo de Jesus. Não necessariamente ela precisa passar por todo esse processo que nós passamos dentro da Aliança, né? Que é um programa estabelecido pela espiritualidade, que veio através, né, da espiritualidade para Edgar Armon e foi implantado. Então, é sequencial ali. Mas a gente sabe que existem muitos discípulos de Jesus que não passaram pela Escola de Aprendizes do Evangelho, que não passaram pela Aliança, né? E a gente valoriza da mesma forma. Eu respondi para as pessoas, falar, me diga uma coisa. Quem eram os discípulos de Jesus? Eram pessoas simples. Simples, pessoas, exato. Humildes. Humildes. E é isso que nós precisamos ser. É isso. Discípulos de Jesus. Humildes, simples. E trabalhar sempre em prol da humanidade. E é uma questão de conceito também, né? O que é ser discípulo? É aprendiz. Você colocar na posição de. Todo discípulo tem um mestre. Certo. Quem que é o nosso mestre? Jesus. É, se todo mundo que considera Jesus como mestre deveria se comportar como um discípulo. Exato. O discípulo, as pessoas confundem títulos com uma coisa de status. Uhum. Mas o discípulo, quem entende o contexto, entende que é na posição de um aprendiz. Exatamente. Ou seja, uma pessoa inferior em relação ao seu mestre. Exatamente. Né? Então, isso que eu acho que é a confusão que muita gente que não passa por esse processo, né? E essa iniciação, né? Porque é um iniciático, né? Não entende. Acaba chamando o urubu de meu louro, né? Exato. Achando que o discípulo é apóstolo. Não, não é. Discípulo não é um apóstolo. Discípulo é um aprendiz. Exatamente. Né? E a gente fala muito sobre isso. É um compromisso que você tem. Quando você se tornou discípulo de Jesus, foi aceito na fraternidade dos discípulos de Jesus, o seu compromisso é maior com aquilo. Além de ser uma coisa de consciência, você mudou sua consciência, você ingressou numa fraternidade agora. É uma questão de respeito, de honra, você foi aceito nessa fraternidade, você tem um poder de consciência muito maior. Então, isso é com você e com a sociedade que te cerca, que sabe que você, entre aspas, foi eleito discípulo de Jesus. Então, o seu compromisso é muito maior, né? Não dá mais para você alegar ignorância e dizer que não dá. Então, você está comprometido com aquilo. Sim. Tá? Isso é algo aqui físico que a gente toca. E tem a parte também que é espiritual, que a pessoa, às vezes, nem é espírita, e segue os ensinamentos de Jesus, faz questão de estar ali trilhando o caminho, fazendo essa renovação e buscando. Então, como nós ainda, somos ainda muito apegados a essa coisa do material, eu preciso passar pelo processo da escola, preciso passar pelo processo de ingresso na fraternidade para me sentir discípulo. Não é fácil. Aí vão falar que se ela não precisa de tudo isso e ela já se acredita que é um discípulo, também vão achá-la pretensiosa. Poxa, mas você não fez escola, você não fez nada, você não é espírita, como que, ou você não é um católico suficiente para se designar discípulo de Jesus. Então, como eu sempre digo, né, é muito complicado essa distinção aí. Então, falar sobre orgulho de ser ou não ser é muito individual. Eu acho que o exemplo que a gente dá na sociedade, o exemplo que a gente dá dentro da nossa família é a melhor resposta para essas questões de orgulho. A única coisa que eu penso assim, em relação a isso, assim, porque tem um certo esoterismo dentro dessa nomenclatura, dentro da Escola de Aprendiz do Evangelho. Uhum. Por quê? A gente sabe, por exemplo, que o Edgar ele era mestre maçom há muitos anos. Né? Uhum. Edgar Armand ele era da maçonaria. E na maçonaria, e ele tem algumas coisas dentro da aliança que ele adaptou do que ele aprendeu dentro do esoterismo, dentro certo. Da maçonaria. Então, por exemplo, esses títulos, exatamente, se a gente vê se a gente fizer analogia, a gente vai ver, porque na maçonaria tem três graus básicos, né? Uhum. Três graus básicos. É aprendiz, companheiro e mestre. Uhum. E dentro da aliança da escola de aprendiz, ele criou aprendiz, servidor e discípulo. Uhum. Então, se a gente for ver o que significa cada uma dessas nomenclaturas, tanto dentro da maçonaria como dentro da aliança, não é dentro do espiritismo, não. Sim, é dentro sim. da aliança. Exatamente. Né? É coisa que ele trouxe de lá. Agora, eu estou falando como crítica? Não estou falando como crítica, não. Estou falando como uma coisa legal. Né? O que ele esse escalonamento, né, que ele fez dentro da escola, dentro da aliança, eu achei muito legal. Porque é uma coisa boa. Eu acho sim. que qualquer coisa boa, para mim, é legal. É igual você fazer cromoterapia e aplicar cromoterapia dentro dos centros espíritas. É uma coisa boa, é espiritual. A gente sabe que as cores são importantíssimas que estão no universo para a gente conseguir colocar essas cores nas pessoas. Por que a gente não pode usar dentro do centro espírita? Por que a gente não pode usar cura prânica dentro do centro espírita? Por que a gente não pode usar reiki dentro do centro espírita? Então, são coisas assim que eu acho importantíssimas você fazer além do que você está imaginando. Porque quando a gente vai falar dessas coisas que, a princípio, são esotéricas com S... É a espiritualidade toda que está passando para a gente. Jorge, mas qual que era o objetivo da maçonaria? Como assim você está falando? Qual o objetivo dessa iniciação da maçonaria? Não, o objetivo da maçonaria é o progresso da humanidade. E a lapidação interior. Exato. Uhum. É lapidar a pedra bruta. Claro, exatamente. Então, ou seja, qual que é o objetivo da escola de aprendiz? Exatamente. A reforma íntima. Exato. Íntima. Então é isso, exatamente isso que você está falando. Foi ele trouxe uma coisa, boa, uma coisa boa, que é uma técnica, um ensinamento milenar, vamos dizer assim, que é mais de 1000 anos, sobre como lapidar a própria pedra bruta. Que é a reforma íntima. Então, como fazer a reforma íntima. É aprendizado milenar dele. Exato. É aprendizado milenar. A Mariluza Moreira Vasconcelos, que é respeitada por todos no Brasil, né? Tem gente que pensa que ela é meio malucona, né? A gente sabe que é mesmo, mas eu adoro ela, né? A Mariluza tem um livro que ela lançou sobre Edgar Armand, que é exatamente pegando a trajetória dele. Por exemplo, Edgar Armand, ele era na época da Inquisição, aquela pessoa que relatava, que escrevia quais eram os tipos de tortura que tinham que fazer. Entendeu? É. Então ele é um cara, um escriba mesmo, um cara fora de série para escrever. Até que ele se revoltou, achou que aquilo não estava certo, mas como gostava muito dele, o Papa talvez, ao invés de matar, mandou só exilar ele. Ele passou o resto da vida exilado, porque ele achava que aquilo não era certo. Ele fazia aqueles relatórios, mas só que ele era metódico, super metódico. Né? Aí depois ela vem trazendo a trajetória dele e coloca Edgar Armand, como muita gente discute, ela coloca Edgar Armand como sendo Tiradentes. Né? Como sendo Tiradentes. Então ela traz um monte de provas mostrando que Edgar Armand era Tiradentes, é o mesmo espírito, Edgar Armand e Tiradentes. Aí quando a gente vem agora com Edgar Armand, a gente pega essas duas personalidades, pega aquele homem metódico, pega o militar que ele foi agora nessa encarnação, e ele faz esse trabalho maravilhoso aí que foi o Dentro da Aliança, que já era da USE também, fundador da USE, que era de outro movimento. Então, ele foi deixando o conhecimento dele em cada lugar que ele passou. Eu acho que a gente dá pouco valor para ele, sinceramente. Democratizou. Ele dá muito mais. Eu acho que ele democratizou essa técnica de reforma íntima, que antes era exclusiva aos templos maçônicos, né? Vamos dizer assim, aos iniciados maçônicos. Ele trouxe algumas técnicas e democratizou a pessoas que, por exemplo, mulheres que não podem frequentar a maçonaria, por exemplo. E o mais interessante, essa questão da maçonaria, não vamos entrar no mérito, claro, mas a grande inspiração também de Edgar Armand foi os essênios, né? Muito antes de Jesus encarnar aqui na Terra, eles já aplicaram. Desculpa, já aplicavam esse método de ser milenar mesmo. Exatamente, de caderneta, inclusive. E quando a gente fala de reforma íntima não é nem do. Nem da. Como é que fala? Nem da maçonaria, nem de Edgar Armand. Nem do Espiritismo. É do Espiritismo. O grande objetivo do Espiritismo é a transformação moral do ser humano. Não é se conhece o espírita, né? Pela não é receber transformação. Carta. Não é você participar de sessão espírita, não é você incorporar. Não é nada você... disso. É a transformação moral do ser humano. Você pode se transformar moralmente sem precisar de tudo quanto é ferramenta que a gente tem aí. Exatamente. É a transformação moral, que em todas as escolas mostra. Tanto na escola de aprendiz, como nos cursos que a USE dá, como nos cursos que a Federação dá, como nos cursos que você pega o ESD, né? Ele é da Federação Espírita Brasileira, mas ele é para todos os movimentos. Quem quiser implantar o ESD, todo mundo implanta. Inclusive, no Mãe Maria faz mais de 500 anos que tem o curso ESD, na tenda de Umbanda Mãe Maria. Eles usam o curso ESD. Então, todos esses cursos ou essas escolas, o objetivo delas é a sempre reforma mesmo. Íntima. Quem quiser falar reforma íntima, fala. Quem não quiser, fala transformação moral. Fala inteligência emocional, fala uma série de... Agora, não pode ser igual eu fiz, né? A gente foi fazer um chá lá na AME um dia, aí a Clarice, que estava fazendo chá, falou: Jorge, vai lá e pega a evacideira para nós. Eu fui lá nas evacideiras, peguei um tocha desse tamanho, assim, do meu braço mesmo. Falei: nossa, eu sou bom para caramba para pegar a evacideira mesmo. Peguei e levei para ela. Ela fez o chá e deu para as pessoas. Só que depois ela falou: esse chá não está cheirando, era citronela que eu tinha pegado. Citronela. Todo mundo adorou. Aí eu falei: é para refazer reforma íntima. Meu Deus do céu. Por dentro, né? Fazer uma reforma. Mas isso não é tóxico. Eu não sei, eu acho que é tóxico, não é? Eu acho que é. Depois eu saí recolhendo, todo mundo pensando que ia matar o povo e o povo querendo: não, esse chá a gente tá bom demais. Né? Você vai afastar os mosquitos. Gente, não pode tomar isso, hein? Não faça isso em casa. Então, mas eu não sei se pode. Só pode dentro da casa espírita. Pesquisar isso, Rodrigo, porque... Se a gente está dentro do centro espírita, a gente deu chá de citronela para fazer reforma íntima no povo. Reforma íntima interna. Ainda bem que ninguém descobriu. É para matar o espírito mal. Se alguém descobrisse que era de citronela, muita gente ia passar mal, né? Você vê como é que é a autossugestão. Todo mundo achou que era vacideira, tomou o chazinho e ninguém... E o meu medo depois. Mas ninguém saiu picado, né, de pernilongo? Claro, ninguém saiu. Não tem qualidade, porque pernilongo não pegou ninguém lá. Bem, mas vamos voltar para o nosso assunto do espiritismo. Já falamos de. Sobre o que esperamos. Maçonaria, né? Já falamos um monte de coisa, vamos voltar. E aí, o que acontece com o espiritismo que, segundo alguns, nossas casas se esvaziaram após o Covid? O que está acontecendo? Está realmente ocorrendo isso? Eu vejo no reinício nós demoramos muito para abrir as casas espíritas, eu digo na média, né? Tinha casa que ficou aberta, mas muito poucas. Eu acho que tem um mal entendido de alguns confrades que pensam que o espiritismo não é religião. E pensa que não é necessário a gente conviver lá nas comunidades para fazer a nossa reforma íntima, porque você não faz reforma íntima só lendo e ficando numa montanha. E aí as outras religiões abriram, reabriram, e nós demoramos. Eu acho que isso custou bastante para nós. Esse mal entendido que o espiritismo não é religião é porque o espiritismo ele foi realmente ao longo de 12 anos codificado. E só em novembro, na véspera do ano que que Allan Kardec desencarnou, que ele fez um discurso no Dia dos Mortos, aliás, onde ele coloca as condições pelas quais o Espiritismo seria, sim, uma religião. Ele coloca até sem dúvidas, né? E lá ele coloca, ok, o Espiritismo não tem rituais, não tem sacerdotes, não tem ritos, não tem hierarquias, mas ele é uma religião no sentido filosófico, ou seja, uma religião no sentido que acolhe e que realmente propicia as mudanças, o convívio em comunidade. Ele fala da importância do convívio em comunidade nesse discurso, inclusive. E muito espírita só lê o livreto O Que É o Espiritismo, ou não lê toda a obra de Kardec, e aí ele pensa que, ok. E aí, quando veio esse Covid, como você citou, demoramos demais. E aí, na retomada, muitas casas até hoje relatam dificuldades ou só recentemente retomaram atividades com jovens. Por exemplo, estávamos lá naquele evento de artes que nós fizemos, o Colmeia, ele retomou, acho que recentemente, né? O trabalho com mocidade, parece, pelo que eu entendi lá no evento, e outras casas até hoje ainda não. Mas, enfim, a gente sofreu essas consequências, porque tudo que nós fazemos tem consequência. Uma das consequências foi você demora 2 anos para reabrir, quando reabre, demora para todo mundo voltar, porque o ser humano é um ser de hábitos. Ele gosta do sofá, de assistir da Netflix ou outras TVs, e fica muito mais gostoso, não é, ficar em casa do que ir para casa espírita. Então, e muita gente com medo. O medo, na minha visão, o medo afasta a gente de Jesus, de nossa fé. O Espiritismo pede que nós tenhamos coragem. A coragem não é no sentido de a gente ter coragem de enfrentar alguém que faz bullying conosco da mesma maneira. É a gente mostrar outra face. A gente ter coragem de ser calmo, de ser tranquilo, de ter resiliência, de ter fé. E eu acho que esse fechamento muito prolongado, ele foi contra essa coragem que a gente mesmo propaga. E pagamos o preço. Mas hoje eu não vejo isso. Eu tenho ido em casas da USE, da Aliança, Independentes, ao longo desse tempo que eu estou na USE, e eu vejo que as casas estão com bastante gente, graças a Deus. Então, eu acho que o movimento ele se reviveu. Eu acho que o que aconteceu lá no censo, por exemplo, é que as pessoas falam que o Espiritismo diminuiu, acho que o percentual de pessoas que se dizem espíritas, né? Teve isso, né? Teve. Porque eu acho que os nossos amigos da Umbanda, antigamente, eles se chamavam espíritas. E tem muito espírita que até hoje se chama católico, ou tem vergonha de dizer que é espírita. Ou então não acha que espiritismo é uma religião. E aí tem esse viés. Mas eu não acho que nós estamos esvaziados, não. Eu acho que houve, sim, uma consequência inicial, não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que estamos aí já, esse ano de 25 foi um ano normal. Não sei se vocês têm essa visão não, também. No caso do censo, juntando a Umbanda também, diminuiu. Juntando a Umbanda e o Espiritismo, mesmo assim, diminuiu. Sim. Entendeu? Então, não foi assim uma migração, não, né? Porque hoje em dia, eu concordo muito com você. Nós estamos vendo muitas pessoas que muitas pessoas que gostam muito mais da Umbanda do que da própria doutrina espírita, porque a pessoa gosta mais de fenômeno, gosta mais assim, cada um gosta de um jeito, sim, né? Não tem problema. Eu acho muito bonita a Umbanda, por exemplo. Nossa, acho do maior valor. Mas olha só, não foi isso, não foi essa migração. O que aparece no censo é uma diminuição geral desse povo espiritualista, digamos mas assim. Mas talvez esse entendimento de que não seja uma religião, isso que eu estou querendo colocar. Eu acho que é tendencioso isso aí. Eu também acho. Entendeu? Tendencioso. Não é a realidade. A gente sofre igual assim, hoje. Ninguém pergunta pra. Ninguém nunca perguntou o que eu era na minha vida. Ninguém perguntou, nunca ninguém. Oh. Como é que o censo vê todo mundo se eu nunca perguntei? Jorge, você já tentou ser atendido? Também nunca fui atendido. Você já tentou ser atendido na EDP ou em outros órgãos de governo, ou estatais ou ex-estatais, dizendo que é de uma casa espírita? Uhum. Muita gente tem preconceito contra nós ainda hoje, gente. Estou falando de coisa na semana passada. Uhum. A pessoa descobre que você é espírita, ela te trata como se você fosse o capeta. Né? Por causa de um equívoco gigantesco de que aquela fala de Moisés em Deuteronômio, né? Falando de necromancia, não tem nada a ver com o espiritismo. Uhum. As Bíblias católicas e protestantes hoje, se você fizer um, dá um Google aí, elas colocam espíritas e médiums. É. E não é, é necromancia. E outra, em números, ele fala, eu queria que tivesse mais profetas, ou seja, médiums, ou seja, ele mesmo acabou. E ninguém cita números, só cita Deuteronômio. Não, e mudaram. Não, mas eles não citam isso, eles citam que nós somos. Uma coisa que não podia ser mudada era a Bíblia. E como é que pode aparecer a palavra Espiritismo se a palavra Espiritismo só apareceu em 1857? Exato. E tanto existe preconceito contra nós que existe um projeto de lei dos nossos irmãos. É, lá na Câmara, não sei se vocês sabem disso, pedindo para engessar a Bíblia, não poder mais mexer na Bíblia. Que Bíblia? Tem um monte de versões, muitas delas erradas, inclusive, como eu estou citando aqui. É bom, eu sinceramente, Rodolfo, nem dou bola para isso, porque eu não boto fé nessas coisas mesmo. Não, mas eu gosto de estudar esse tipo de coisa. Não, estudar, eu estudo exatamente para fazer o que você está fazendo. Sim, sim, Né? Falar, ó, olha isso aqui, tem nada a ver. Né? Estudar, eu estudo. Agora, tá lá na Bíblia, você tem que seguir? Não, tem que seguir nada. Não. Tem que seguir nada. O Velho Testamento é uma história de um povo. Né? Que só existia eles, parece. Que seguiu um espírito chamado Jeová, que eles diziam que era Deus, que mandou fazer um monte de absurdos lá. Realmente coisas horríveis. É só ler, gente. Leia e você vai ver que aquilo lá não é de Deus. Pessoal, deixa eu dar uma ligadinha aqui. Deixa eu dar uma faladinha nas pessoas que estão aqui. Só um minuto, Jorge. Antes de falar sobre isso, eu queria voltar para o tema, comentar o censo. Senão passa muito e eu não comentei o que é. No censo, teve um erro nos primeiros censos lá, que eles colocavam todo mundo como espírita. Isso. Simpatizantes, tudo mais, o bandista e tudo mais. Ou seja, quando trouxeram para o censo agora, que separaram isso, teve uma redução de espíritas. Óbvio, né? Óbvio. Porque a Umbanda não é espiritismo. Candomblé não é espiritismo. Espiritismo é uma religião, como a Umbanda também é, e a gente respeita a Umbanda, a gente gosta da Umbanda. Sim. Inclusive, a gente tem patrocinadores aqui de tenda de Umbanda, que é daqui do programa, a gente frequenta. Sim. Mas não é espiritismo. Não é espiritismo. Não é doutrina espírita, né? Não é espiritismo, né? A doutrina espírita, exato. Não é a religião espírita, né? O espiritismo cristão, como eles são cristãos também. Como o católico é cristão, como muitos outros são cristãos. Sim. Mas não é espiritismo cristão. E quando eu fui fizeram comigo a pergunta, eu falei, mas eu quero responder que eu sou espírita. A ele, não, mas isso é sobre amostragem. Então a gente não também, vai a gente registrar aqui que você é a sua religião, porque você não está na amostragem pergunta da religião. Mas eu quero informar que eu sou espírita. Ela falou, não. Não, infelizmente a gente não vai anotar. Eu já sou mais ignorante. Se aconteceu isso comigo, então apaga o que eu falei. Retiro tudo o que eu disse. Mas eu acho que o nosso maior e melhor termômetro são as casas espíritas, né? Eu posso falar pelo Anjo Ismael que nós não reduzimos em nada o número dos nossos assistidos. Estamos atendendo a média de 100 pessoas por semana. E voluntários também. Aliás, aumentou os nossos voluntários, né? E os assistidos também. Durante a pandemia, nós continuamos abertos, lógico que não recebendo os assistidos, mas fazendo as vibrações com os voluntários dentro da casa. E a hora que abriram, que a primeira oportunidade de abrir as portas, nós abrimos e recebemos as pessoas lá dentro. E não sentimos essa questão de pandemia. Agora, falando no geral, a gente sentiu por essas questões de atividades online, escolas online, preleção online. Isso fez um pouco as pessoas se acomodarem dentro dos seus lares e acharem que daí por diante poderia continuar assim. Né? Novamente a questão do equilíbrio que existe dentro da doutrina espírita e que precisa ser respeitada. Tá, na época da pandemia, isso veio para nos ajudar na pandemia, o online, o 100% online ali, deu toda aquela cobertura necessária. Quando volta, quando você abre tudo novamente, você precisa repensar. Eu tenho condições de voltar para o presencial? Tenho, então é para lá que eu vou, até para acontecer essa convivência, essa confraternização com os nossos irmãos, porque sentado no sofá, na zona de conforto, ninguém evolui. Então, precisa ver isso. Quem realmente precisa assistir uma preleção dentro do seu lar, dentro do ambiente hospitalar? Ok. Quem não precisa, vamos colocar a cara na casa espírita, o pé na rua, né? Então, vem para isso e, novamente, as pessoas querem ser extremistas. Ou é 100% online ou é 100% presencial. Não, a gente precisa fazer esse equilíbrio. Escola de aprendiz. Escola do aprendiz foi uma demanda de escola online durante a pandemia. Depois chegou ali no final, agora a gente precisa dar um destino para esses alunos e tal. E aí ficou isso. Ah, fez online, agora faz não sei o que presencial. Ficou essa confusão. Abriu-se indiscriminadamente escolas de aprendizes do Evangelho. Mas qual a necessidade? A pessoa mora no mesmo bairro da Casa Espírita. Qual a necessidade dela fazer isso no formato online e não ir até a Casa Espírita fazer essa convivência? Então, tem que sim estabelecer limites, tem que sim estabelecer regras. Infelizmente, nós não estamos ainda suficientemente evoluídos e prontos para nos dirigir ali sozinho. Nós precisamos ainda de uma orientação, de uma regra, estabelecer alguns limites ali, porque o planeta é de provas e expiações, sim, e não de completa regeneração ali, né? Então, a gente precisa, sim, de limites para as coisas. E quando a gente não consegue obedecer ou a gente não tem a sabedoria de entender isso sozinho, a gente precisa das regras ainda. Olha só, vamos falar aqui das pessoas que estão ligadinhas conosco. É que só para a gente ir para o intervalo, hein, Rodrigo? Bora lá. Né? Aqui, então, quem, a Elida Silva entrou aqui, está falando já do aniversário do neto e do sobrinho. Aqui daqui depois a gente fala também. A Érica Leandro, a Rosimeiro Oliveira, o Manuel Gouveia, o Zazu Moura, todo mundo dando bom dia aqui. O Zazu Moura hoje está lá no Rio, tá em Natal, é no Rio Grande do Norte. O Iramir, lá do Rio de Janeiro, também desejando aqui um bom ano novo. O Iramir está no Rio? No Iramir está. Ah, né? Legal. Não, Iramir no Rio não, Iramir de Salvador. Ah, tá. Né? Eu tinha falado do Rio Grande do Norte, era o Zazu que está lá em Natal. Então eu confundi. Iramir está em Salvador, Bahia. Salvador. O senhor Rodolfo Alexandreiro também dando um feliz 2026. Leandro Ribeiro também, muita paz. A Cris Paiva está dando um bom dia, amigos. Bom dia, Cris. A Simone Dias também, abraços fraternos. A Pave Facu também dando um bom dia. Rosângela Menezes também dando um bom dia. Marilena também aqui. Todo mundo dando bom dia. Bom dia também. Quem está falando é o Pinheiro, que está aqui com a gente. Não sei porque que o cara entra aqui para dar bom dia se ele está aqui. Você está aqui do lado. Ele já deu bom dia na hora que começou. O Rodrigo falou, deixa o Pinheiro dar o bom dia. Aí ele deu bom dia. Depois ele entra e dá bom dia dá também. Dá bom dia, pessoal. Uhum. É igual o Calinho. O Calinho chega e fala, hoje nós teremos aqui fulano e ciclano. Aí na hora que ele vai falar, ele fala, quem está aqui é fulano e ciclano. Só para... falar em cima. A Cleide Elizabeth, a Cleide Bessa está dando um bom dia aqui também. A Marilena Xavier também. Um bom dia também. A Miriam Rui também. O João Paulo Gonçalves de Paulista Pernambuco, todos dando o seu bom dia aqui para nós. A Patrícia Caldas, a Antônia Varoto também desejando um feliz 2026, saudando também Rodolfo e a Elizabeth que estão aqui com a gente, a Miriam mais uma vez, né? A Simone Dias, feliz ano novo, a Maria aqui, Rodrigues, bom dia, pai, esses nomes do YouTube acabou com a gente, viu? Aparece sempre arroba antes, arroba e a gente fica com dificuldade de ver o nome da pessoa não direito. Não sabe ler o nome ali. A Yolanda Gazon, nossa irmã Yolanda, lá de Uberaba. Bom dia, Yolanda. Paz e alegria. Espero que vocês estejam muito bem aí em Uberaba. A Virgínia Maria também dando seu bom dia aqui. Fernando Petite entrou aqui. Bom dia, feliz ano novo. Ui, a gente podia lançar a candidatura do Fernando agora para prefeito, São José. O que você acha? Se for depender dos espíritos, ele está perdido. O espírito é a minoria. Meu colega que fala, é a minoria. Ele tinha um candidato que era católico, ele falou, Rui, não existe infiel, eleitor mais infiel do que o católico. Eu não voto em católico. A mesma coisa a mulher, né? As mulheres Essa é a maioria do eleitorado. Mas a mulher não vota em mulher, né? Não sei. É. Não, não vota, porque senão nós estaríamos mulher em tudo quanto é lugar aí, né? E não tem, né? É verdade, né? É porque na realidade então, eu acho que de mulheres, talvez a mulher seja mais consciente para votar e vota em quem é mais competente mesmo, né? Se mulher for mais competente, ela vota em mulher. Se o homem for mais competente, ela vota no homem. A gente é que faz média mulheres, demais. Né? Podia ter candidatos espíritas mulheres. Uhum. Eu acho que precisaria ter, né? Porque tem tantas mulheres espíritas, né? A gente tem tantas ouvintes aqui que escuta a gente, a maioria, mais de 70, 80% dos nossos ouvintes são mulheres. Isso, seria legal, né? E elas precisam assumir essa liderança, que nem a Elizabeth assumiu essa liderança. Mas nas aí. Casas Mas espíritas, tem que estar disposta, né? Para assumir. Nas né? casas espíritas, a maioria que é mulher. Presidente é mulher. É. Nesses últimos 3 anos foram eleitas a maioria mulheres. É. O que eu acho que a gente tinha que começar do começo. Em vez de botar as mulheres espíritas na política, devia botar elas na Federação Espírita do Brasil, que não tem. Qual a presidente mulher que já teve na Federação Espírita Brasileira? Qual? Você conhece, Rodolfo? É, do Estado de São Paulo tem. Não, do Estado de São Paulo, na Federação Espírita do Estado de São Paulo. Não. Opa, da UZI. Não, eu estou falando da Federação, Espírita Brasileira. Nunca teve uma mulher, nunca teve. Entendeu? Agora, tem alguma incoerência aí nesse movimento. Não estou falando nem em todos reunidos. Sim, sim, sim. Porque se a gente, se a maioria das casas espíritas são dirigidas pelas mulheres, por que elas não estão lá no topo também? A UZI, o meu mandato termina no ano que vem. Eu gostaria que uma mulher assumisse a presidência da UZI no ano que vem. E aqui também, assumir aqui a mesa, a Cris vem pra cá, né? Cris? Todo mundo fala que é o clube do bolinho aqui, né? Aqui no Espírito, né? Não, mas quantas mulheres nós já convidamos desde o começo pra vir pra cá? E não toparam. A gente pega a Cris pra substituir o Carlinhos aqui, né? Entendeu? Não, Carlinhos é substituído, ele que abre lá pra nós, faz o café. A prece ele dele, nos acolhe, a prece ele não dele faz tão acolhedora. Se ele não faz a prece, a pessoa reclama que... A prece muito acolhedora, esse sorriso maravilhoso que você tem, nosso padre, abraço. É o nosso padre, é o nosso padre. Não, aqui, ó, vamos continuar. Ronália Gonçalves. Ó, Ronália. Ronália lá de Remanso, lá na Bahia. Daqui até lá tem 2.400 quilômetros. Ela é presidente do centro lá. Entendeu? Aí, ó. Então, você vê como é que é que as mulheres comandam mesmo. Se não for elas, não vai pra frente. E tem muita mulher no anonimato. Que eu acho que é melhor, porque aqui o programa a gente valoriza muito mais as pessoas que estão mais no anonimato do que esses superstars palestrantes aí da vida, né? E que pra mim tem muito mais mulher no anonimato fazendo um trabalho em Cristo, né? Do que esses aí que tem holofotes e holofotes. Vamos lá. Isso, a Leni Angelis. Olha, bom dia a todos, irmãos da família Vivenciana. Gratidão imensa. De Uberlândia, Minas Gerais. O Iramir também. É o Iramir de novo? Iramir Marques. É ele mesmo. Desculpa, Iramir, porque fica misturado as coisas. Ele está respondendo a enquete ali. Pode ser postergado, mas o Brasil será sim pátria do Evangelho ali, respondendo a enquete que a gente colocou, né? E já deixa a sua aqui. Opinião aí. E sinceramente, Rami, você foi perfeito aqui em colocar isso. Porque eu já vi uma pessoa falando assim, é um projeto de Jesus e acabou, não tem conversa. Não tem papo. Fala, se a gente não melhorar, quem sai é nós. Pronto. Quem que é? Transfere. Não vai melhorar? Vai embora, porque uma hora que a espiritualidade pegar, leva mesmo e não traz mais de volta. Vai lá começar lá a usar a comunicação, que vai ser a sinal de fumaça, o meio de transporte vai ser o cipó, vai para lá. Né? Mas aqui vai ter que mudar, não adianta espernear. Né? A Cláudia aqui mais uma vez. Fernanda Cassal. Entrou aqui, feliz primeiro domingo do ano também. Joélia Vasconcelos manda bom dia, iluminado 2026 para todos nós, que seja um novo ciclo de aprendizagem. Tina Neca, ou pulei alguém? A Fernanda, da Casa do Marcelo, um bom ano de paz para todos. A Joélia já deu like, ó, deixa o like aí, ajuda a gente. Isso. Ângelo Lourenço aqui também, o Edson Andrade. O Valdeci colocou aqui, quando o Rui falou, o Rui fez a menção da bola de cristal. Lembrando que o Dr. Sérgio Felipe disse que a nossa pineal é composta por esferas de apática, que é um apatita, tipo de cristal. Né? Apatica? Apatita. Apatica. Mas tem esse acento aqui? Apatita. Ele colocou um acento no ar, então para mim é apática. Não é apatita? Né? plateia com teia a partir. Isso, não tem problema não, Valdeci, a gente entendeu. Entendeu, a gente entendeu o que está falando da pineal. Ele falou que é um tipo de cristal, precisamos usar melhor a nossa pineal, com certeza. Acho que é um segredo, viu, Valdeci? Se a gente usar, por exemplo, a mediunidade está ligada direto à pineal, né? E André Luiz já falou isso antes do Sérgio Felipe, tá? Uhum. Só para deixar aí também claro. Não, é tudo complemento, né? Tudo complemento. Talvez daqui a 100 anos, quando alguém pegar um livro do Jorge Reis, olha esse cara, como que ele era um gênio, o que é que ele falava? Mas mal sabe que é tudo cópia também, do André Luiz, de Allan Kardec, tudo isso. Então a gente só vem complementando algumas coisas. Vai direto na fonte. Espiritualidade vai colocando um pouquinho em cada um que vem chegando. Né? E é assim que funciona, porque se a gente ficar só, por exemplo, se a gente ficar só parado em André Luiz, por exemplo, Mátio. André Luiz, que eu adoro, né? Você não criava coisas novas, né? Sim. Porque ficava parado só lá. Então a gente fala assim, o André Luiz lá no livro Libertação. Agora há pouco nós tocamos no assunto do que a gente pode colocar dentro das casas espíritas. No livro Libertação, as pessoas são julgadas coletivamente. Então, que nós falamos até a semana passada, que existe um aparelho lá chamado psicoscópio, né? E esse é psicotrômetro, não é psicoscópico, não. Psicotrômetro. Psicotrômetro é o seguinte, é um aparelho que está lá que as pessoas vão passando perto daquele aparelho. E aquele aparelho, ele tem umas ondas que coloca na pessoa, aquelas ondas. E onde é que essas ondas pegam? Pega no nosso campo áurico. E ela mostra as cores da gente. Ela mostrando as cores, eles separam as pessoas. Então, pelas cores, eles separam que tipo de pecado a pessoa tem que pagar. Lembrando que a Cidade Estranha é uma cidade da época da Inquisição, né? É uma cidade do passado. Então, que eles usavam esses métodos ainda lá. Então, você vê a importância do nosso campo áurico, das cores que a gente tem no nosso campo áurico. Você identifica tudo através disso. Por isso que a cromoterapia é legal. Agora, a gente, dentro das casas espíritas da Aliança, por exemplo, a gente fala que é P3A. Por quê? Para não ficar falando que é cromoterapia, para não entrar no exercício legal da profissão. Sim. Mas é uma técnica espiritual que os médiuns conseguem enxergar através da sua mediunidade qual a cor que está deficiente no assistido e ele projeta aquela cor no assistido para equilibrar ela. Coisa normal, vem lá de André Luiz. Então nós estamos aplicando hoje, já sabendo um pouquinho melhor o que é que significa aquilo. Quando chegar lá na frente, as pessoas vão entender melhor ainda. Então, tudo é questão de evolução, tudo é questão de se colocando. Então, não, o que ficou para trás é importante, o que está chegando agora, os complementos, são importantes demais também, né? E a glândula pineal é uma dessas. Então, o Valdeci colocou isso aqui, que é muito legal também. O Dinho, bom dia, família Vivenciana. Ele está falando que possamos renovar nossa união na fé, nos trabalhos e na amizade. A Mônica Vasconcelos, bom dia a todos também. Um abraço à Mônica. O Dinho fala, se quiser mudar algo na nossa era, que seja em nós. Só assim teremos um mundo melhor. O João Ramalho aqui também. O Cristo Iê. Sobre a FDJ, eu tenho uma pergunta. Então o Carlinho faz depois, tá, Carlinho? Depois do intervalo. A Rosilma Ferreira aqui também, ligadinha com nós, mandando, falando aqui também, concordo. Tem pessoas que não cultuam religião, mas vivenciam os ensinamentos de Jesus. Claro, para ser salvo não precisa ser religioso, não. Ou melhor, para ser salvo não precisa ter religião. Agora, religioso precisa, porque para você ser salvo você tem que estar ligado com Deus. E religião é a nossa ligação com Deus, né? Mas se o cara for ateu e estiver ligado com Deus, porque tem ateu que é ateu, graças a Deus, né? Não existe ateu, tudo conversa fiada. Se o ateu praticar caridade, ele está ligado com Deus. Então, de repente, a gente vai ter tanta surpresa quando chegar no plano espiritual, os ateus tudo na frente da gente, a gente no final da fila. É exatamente. Né? A Maura Russo, aqui também ligadinha. O Gaspari. Gaspar também. É Opa, é uma pergunta, né? Tá criticando não, porque a gente está saindo do tema. Não, é impressão somente minha ou o tema central está sendo esquecido? Não, o tema central é a gente falar sobre os movimentos esse ano aqui, qual a pretensão dos dois dirigentes que estão aqui. Só que quando a gente vai colocando aqui, vocês vão fazendo pergunta diferente e a gente tenta esclarecer. Só isso, né? Se ficar sem falar, por exemplo, se eu pulasse a sua pergunta aqui, Você ia falar, o pessoal não fala nada do que a gente fala lá, tá vendo? E o Zazu Moura tá falando que o programa está justo e perfeito. Isso, em ambas as colunas. E o que esperar de 2026? A gente já volta depois do intervalo com de volta ao tema, tá, gente? A gente já volta aqui. Tem muita gente aqui, mas deixa eu terminar aqui logo. Já cheguei aqui. Vamos lá, vamos terminar. Recanto da Prece é o Carlos Sanches e a Beth lá. Lá do Recanto da Prece Eurípides Barçanufo. Eu vou descer colocando aqui. A palavra reforma íntima é de Kardec, mas a ideia é bem anterior a Jesus. O Egito fazia isso com certeza. A partir de 1857 está sendo ensinado abertamente e não apenas em tempos fechados. Exato. Exatamente, Valdeci. Você viu, eu tinha falado que não era daqui, de agora, era da época de Kardec. Você já pegou o gancho e já falou, não, era da época de Kardec, de antes Antônia, disso. E a Antônia Varotto fala que o que falta para os cursos de é uma pergunta, né? Então a gente faz depois. A Rosilma aqui também. Fala você agora, Rodrigo. Que tem uma amiga que frequentava a Seara de Luz e como demorou foi para a igreja da cidade. E outro do Comeia que assistiu muitas palestras maravilhosas online. Né? Então, o importante é ir onde se sente bem, né? Isso que é importante. Se ela saiu do espiritismo e foi para uma outra religião onde ela se sente melhor, tudo bem, né? É importante se sentir bem. E não conseguiu voltar presencial, pois são simples as palestras no centro, mas eu amo, né? No caso, a Rosilma. Aí Holanda fala, por ter diminuído a frequência nas casas espíritas e aumentaram os cursos, grupos de prece, congresso, etc., pelas redes sociais. A Joélia Vasconcelos, ela concorda, muitos se acomodaram e ainda permanecem virtualmente, quando já poderiam ter retomado presencialmente. A Márcia Ramos, bom dia a todos os amigos vencianos, feliz 2026. A Alessandra Ribeiro, bom dia para vocês, em especial para a Beth, que é super fera. O Alessandro Ribeiro. Alessandro Ribeiro. Um abraço, Alessandro. Deixa eu mandar um abraço. Pode. Para a Antônia, querida. Para a Marilena, que mandou um oi aí, um bom dia. Um beijo para vocês. A Nancy Lima aqui também manda bom dia a todos. Um 2026 abençoado. E Holanda, pelos congressos, seminários, a maioria dos palestrantes são homens. As mulheres precisam ser convidadas. O machismo ainda prevalece, infelizmente. Verdade, Yolanda. Eu acho que as mulheres têm que assumir mais esse papel também e liderar como elas são a maioria, tem que liderar, né? Bom ano, ano novo a todos. Jamil Lima, Maricá, Rio de Janeiro. A Sueli Castro, Branco. Bom dia, família vivenciana. Feliz domingo a todos. Valdeci Braulio, com certeza a palavra é apatita. O corretor do YouTube é que me iludiu aqui, Jorge. E a Verônica Machado manda bom dia a todos do GAI. Grupo, deve ser Grupo Espírito Anjos Ismael. Anjos Ismael. O propósito de estarmos nesse mundo é evoluir. E aqui no WhatsApp, tá? A gente teve participações aqui, o pessoal entrou, comentou. Depois a gente volta com as enquetes também aqui que a gente fez para vocês legal. Comentarem. Durante o programa aqui o Iramir entrou aqui, o Rafael aqui também tá difícil alguns nomes aqui, tá? Coloca o nome pra gente aí. Bom dia, família Venciano, abençoado domingo a todos, lá vamos nós para mais um encontro de chamamento e evolução. Piero pôs as fotos, a Ana Paula mandando bom dia, Patrícia Caldas entrou aqui também, a Fustaulina Oliveira manda bom dia. João Paulo Gonçalves, a gente tem aqui a Rose, a Catarina Souza, a Cláudia, bom dia, um abraço a todos com esperança e fé em que Deus está no comando, que tenhamos o coragem de fazer nossa parte mesmo e principalmente ante as dificuldades. A Érica Leandro entrou aqui, lá de, acho que número 51 deve ser Porto Alegre, provavelmente. A Rosângela Menezes aqui também, mas a grande liderança sempre é Jesus, é verdade. E o Marcos Gaio Gama, que sempre participa aqui com a gente, manda bom dia a todos os vencianos. A conversa a respeito do orgulho é complicada, principalmente no meio espírita, mas acredito que quando nós temos orgulho dos outros é saudável. Em outra medida, quando é um sentimento interno, um alto orgulho deve ser visto como muito critério e o melhor caminho é a humildade. Verdade, hein? O Ed Moreno entrou aqui também. E depois a gente comenta mais aqui todo mundo, tá? O Ari Rangel deixou uma mensagem, depois a gente volta, depois dos comerciais, lendo a mensagem aqui do Ari, tá? Que é um pouco grande. E o Petit também deixou uma mensagem em áudio, mas é 2 minutos de mensagem, dá para colocar no momento espírita aqui, uhum, os 2 minutos dele. Brincadeira, Petit, né? A gente agradece aqui a sua mensagem, em homenagem ao Vicente. A gente já fez a homenagem nele no início do programa, mas a gente sabe aí quanto ele ajudou na farmácia comunitária, e a gente sabe o quanto você está grato quanto a isso também. Não, eu só queria que você tenha algum detalhe, é porque nós iríamos para São Paulo no velório. Eu não sei se o Fernando falou alguma coisa, porque aqui no WhatsApp ele não falou nada. Ele falou alguma coisa na mensagem? Não. Não? Não, não, não, porque a mensagem também é grande, não ouvi até o final. Mas, ô Petit, se você estiver ouvindo a gente, deixa aí as informações, se tiver alguma informação do velório, né, do enterro do senhor Vicente. Tá bom? Depois a gente volta, depois dos comerciais, a gente vai com qual música, Jorge? Lembrando que a gente está com o livro, tá? TDD 12-3921-3009 para sorteio. A música Para Ser Feliz, do Manu Almeida, interpretada por Alexandre Leão. Momento musical. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Tem que acreditar sempre. Tem que perdoar mesmo. Não olhar pra trás nunca, pra não remoer nada. Tem que caminhar junto pelas curvas da estrada. Tem que adivinhar sonhos para ser feliz. Tem que se querer muito, tem que colorir tudo, tem que renascer sempre, tem que proteger mesmo, não desesperar nunca, pra não destruir nada. Tem que refazer junto cada passo na estrada. Tem que dividir sonhos para ser feliz. Tem que respeitar muito, tem que entender tudo. Tem que evoluir sempre, tem que confiar mesmo, não desmerecer nunca, nem deixar faltar nada. Tem que procurar junto a beleza da estrada. Tem que semear sonhos para ser feliz. Tem que admirar muito, tem que se entregar tudo, tem que acreditar sempre. Tem que perdoar mesmo, não olhar pra trás nunca, pra não remoer nada. Tem que caminhar junto pelas curvas da estrada. Tem que adivinhar sonhos para ser feliz. Tem que se querer muito, tem que colorir tudo, tem que renascer. ser sempre. Tem que proteger mesmo, não desesperar nunca, pra não destruir nada. Tem que refazer junto cada passo na estrada. Tem que dividir sonhos para ser feliz. Tem que respeitar muito, tem que entender tudo, tem que evoluir sempre, tem que confiar mesmo, não desmerecer nunca, nem deixar faltar nada. Tem que procurar junto a beleza da estrada. Tem que semear sonhos para ser feliz. Esse é o programa Vivência Espírita. Nós estamos hoje aqui conversando um pouquinho com o Rodolfo e com a Elizabeth sobre essas perspectivas que eles falaram no começo aqui para esse ano 2026. Todo ano, nesse primeiro programa, é sempre isso, esse bate-papo assim desse jeito. A gente não traz uma coisa específica, né? Assim, eu vou falar só sobre esse assunto. Por isso que a gente fica divagando aqui em um monte de assuntos. Agora, Elizabeth, dentro da aliança, assim, o Daniel não está aqui hoje, mas nós temos, assim, a partir de agora, quais são os eventos, quais são as. O que, que a gente está pretendendo esse ano, aliança aqui regional em São José dos Campos? Os eventos da aliança, eles são muito concentrados, né? As casas da aliança, né? As casas, elas fazem muitas atividades individuais, né? Então, essa junção com a USE foi importante nesse sentido, para a gente poder trabalhar em conjunto, né? Levando para sair desse bloco fechado em que estava a aliança e fazer mais atividades coletivamente. Porque na aliança são sempre feitas atividades como ingresso para a FDJ, encontro dos discípulos, encontro geral de mocidade, sempre assim focado dentro do programa da aliança para as casas da aliança. Sempre foi assim. Então, lá na pandemia que surgiu o JEP, né, que é o Grupo Espírita Paulista, que é justamente essa união entre as casas espíritas, né, a USE, Federação e a Aliança. Então, começou-se esses projetos de união aí, né, no bem, para propagar aí o espiritismo mesmo. Não é uma unificação de programa, não é um tabelamento de assistência espiritual. Então, não é assim. É só para esses eventos de divulgação do espiritismo na sua essência. Não é divulgação de programa da USE, de programa da Aliança, que são diferentes e essenciais, cada um dentro do seu padrão. Então, o objetivo é unir nesse sentido, unir de forma grande. Tá? Elizabeth, muita gente critica os movimentos, né? Como o Rui que tem essa frase. A gente tem que se compenetrar o seguinte: a doutrina espírita foi concebida por meio de espíritos superiores e os movimentos por meio de espíritos inferiores. Por isso que é assim desse jeito, né? Mas olha só, como a gente está aqui em São Paulo, a gente fica girando muito em torno de USE, de aliança, né, das casas independentes. Mas se a gente for observar e estudar direitinho, tem mais de 60 movimentos no Brasil. Mais de 60 movimentos. Então, não é movimento que é a doutrina espírita. O movimento faz a doutrina espírita acontecer. Foi perguntado para o Chico Xavier isso aí. Nossa, o Chico tem tanto... Tipo assim, como se quisesse uma opinião dele em relação a ele sair criticando alguma coisa. O Chico Xavier não pertencia a movimento nenhum. Né? E o que acontece? Perguntaram para ele isso... qual nós temos, não sei quantos movimentos no Brasil do Espiritismo. O que, é que você acha disso? Ele falou, eu acho muito pouco, devia ter muito mais. Eu também acho. Eu acho, Jorge, que inclusive a gente se divide ali para atender a necessidade. As casas da Aliança, elas têm o péssimo hábito de não ter um estudo sistemático das obras básicas. Poucas casas oferecem esse estudo, tá? Porque a Aliança já oferece ali uma carga de estudo, de leitura grande, e aí as casas acabam deixando isso de lado. A Federação e a USE têm esse foco, né? Mas nas, que eu acho que é assim, fundamental, né? Então, quando eu quero algo mais assim nas obras básicas, eu acabo procurando uma casa da USE ou da Federação que me oferece isso mais de forma sistematizada. Quando eu vou em busca de um outro, eu vou indo para a Casa da Aliança. E a ideia é acontecer isso. Eu vim aqui na Casa da Aliança, conheci esse programa, posso ir na USE e fazer um estudo sistemático, que ali é mais intenso, sem problema nenhum. Eu posso ir visitar a Umbanda, a casa de Umbanda ali, para conhecer como funciona, né? Inclusive, tive há poucos dias atrás, ali, poucas semanas atrás, em uma, indo para conhecer, realmente, levando a minha filha, inclusive, de 13 anos, que era o sonho dela conhecer. Então, quer dizer, não tem problema nenhum. Isso a gente precisa parar com isso. A gente não precisa unificar, ser tudo uma coisa só, porque daí nós vamos atender uma coisa só. Essa diversidade é de fundamental importância. Por exemplo, a gente tem o movimento da AME, as AMES. Associação Médicos Espíritas. Isso. AME, dos, tá? Tem dos magistrados espíritas. Sim, né? Sim. Tem dos delegados espíritas. Tudo isso são movimentos. Exato. Provavelmente, se a gente for nas casas que eles dirigem, vão ter coisas diferentes. Agora, outra coisa, quando a pessoa é mais velha, a gente usa muitas coisas da outra pessoa. O Rui fala, espiritismo é igual fábrica de automóvel, né? Tem a General Motors, Chevrolet, tem a Fiat, tem a Volkswagen, tem a chinesa que apareceu, tem tudo. Todas elas são marcas diferentes. Mas o que é que elas fabricam? Carro. Então, o espiritismo é assim. É, exato. Qualquer lugar que ele for, nesses lugares aí, está fabricando carro. Eu acho que que o objetivo é o mesmo, né? Talvez um foca numa coisa, outro foca em outra, e eu vou onde eu me identifico. E graças a Deus que é assim, porque eu posso escolher onde eu me sinto melhor, é como foi falado ali no início. Não me senti bem no espiritismo, tchau, eu vou procurar um outro segmento, vou procurar nenhum segmento e também ok, né? Nós estamos falando de seres individuais e não coletivos. Então, eu vou onde eu me sinto bem. Fui na casa espírita, conheci nome, dei bem, eu vou voltar para o catolicismo ou para onde eu quiser. Onde a gente se afiniza, né? Onde a gente se afiniza, exatamente. Lá na casa da Marcela, por exemplo, de Jacareí, a gente não está afiliado a movimento nenhum. Sim, estamos independentes. Mas, por exemplo, o passe é padronizado. Quem deu o curso de passe lá foi eu. E eu usei os passes que a gente padrão dá na Aliança. Da Aliança. Né? Então, não tem problema nenhum, mas é uma casa independente. Não está ligado nem na Aliança, nem na USE, nem em nenhum movimento. É uma casa pode independente. Pode criar um movimento Jorge. Não, não tem nada a ver. Né? Não tem nada a ver com o Jorge, não. Só estou lá para ajudar. Né? Falei só para pegar. E fazer curso e dar estudos. Né? Então, a responsabilidade minha lá é mais isso. É ser responsável pelo grupo para... pelos estudos. E falando nisso, o final do ano foi muito legal lá, o encontro de Natal, a gente falou, né, no programa de Natal, mas foi muito legal a participação do Ari lá na fraternidade Casa da Marcela. Exatamente. E fraternidade, geralmente as Casas da Aliança começam com fraternidade também. Todas, né, as Casas da Aliança no Nordeste, todas são fraternidades. Fraternidade. Todas começam com o nome, fraternidade e tal. Fraternidade Francisco Cândido Xavier, fraternidade Joana de Anjos, fraternidade Francisco de Assis, tudo é fraternidade. Lá sempre começa com... Lá eles não falam que é aliança, lá eles falam que é fraternidade. É o mesmo movimento. Né? Rodolfo, e você? Né? Assim, a gente sabe que desde que você assumiu a USE aqui na nossa região, você foi a pessoa que mais procura integrar esses movimentos, mais se afinizar, fazer os movimentos ficarem mais ligados um ao outro. O que a gente pode falar tanto da USE individual como dos movimentos juntos esse ano? O que a gente pode fazer a partir de agora, por exemplo? Obrigado. Esse esforço que eu faço, só falou no microfone. Que não é só meu, esse esforço que eu faço, mas não é só meu, de união sem uniformização, né? Uhum. A gente não pretende uniformizar as coisas, mas está caminhando juntos. Quando a gente lê a Gênese de Allan Kardec, ele fala de um conceito de humanidade solidária, que é muito pouco conhecido, né? Ou seja, nós não estamos aqui nesse planeta por acaso, né? Nós estamos aqui para nós todos evoluirmos juntos e ajudarmos uns aos outros. Então, eu não creio em divisões tipo radicais e eu não penso que Jesus também jamais ele deixaria de acolher alguém por ser da USP, da Aliança, da FIESP, ou de qualquer coisa, ou de ser católico, protestante, ou mesmo, porque eu também não penso que Jesus fundou religião nenhuma. A religião cristã, as religiões cristãs foram fundadas por homens e, infelizmente, muito mal utilizadas no seu começo como instrumento de poder e de repressão a pessoas que pensavam muito diferentes deles, né? Isso é uma coisa muito triste, eu acho que o Estado tem que ser laico. Mas, enfim, então falando um pouco disso que você falou, né, Jorge? A USE, o nosso conceito é de orientação. Então, a União das Sociedades Espíritas, ela busca orientar as casas que estão com ela, tipo capacitar os dirigentes, os trabalhadores. Então, nós buscamos, ao longo do ano, fazer uma série de cursos para capacitar os trabalhadores, não só da USE, mas a gente acolhe também pessoas até de Umbanda também, uhum. e da Aliança, de outras casas independentes, nos vários cursos que nós fazemos. Então, nós fazemos cursos de evangelização, para médiums, para palestrantes ou expositores. A gente usa esse nome, expositor, orador, palestrante, né? Orador, tanto faz o nome, não faz diferença nenhuma. Facilitadores também agora, né? Tem um outro termo também que a Aliança utiliza mais, que é... Expositor, enfim. Preletor também, não tem? Preletor. Não importa o nome, o que importa é que a pessoa vai estar falando ali da moral cristã e da mensagem espírita. E nós procuramos fazer alguns encontros também ao longo do ano de reflexão em cima de alguns temas específicos. Então, nós fazemos, são 3 semanas no ano, onde nós fazemos uma semana para falar de Kardec, de alguma coisa ligada a um livro de Kardec, e a gente traz, esse ano vai ser em março, abril. Nós fazemos isso, convidamos as casas da Aliança, algumas delas estão fazendo isso conosco já, e a gente quer expandir um pouco mais. Então, a semana de Kardec vai ser do dia 30 de março ao dia 5 de abril, esse ano. Nós fazemos uma semana da família, onde a gente traz temas de família para as casas. Aí as casas que têm da mocidade espírita que lidera isso. Infelizmente, a gente não conseguiu ainda uma entrada com a mocidade da Aliança, mas a gente está buscando para fazer mais coisas juntos também. Isso é um desafio nosso que a gente precisa atingir esse ano. Então, esse ano vai ser entre o final de junho e começo de julho, a Semana da Família nas Casas. Infelizmente ainda somente da USE, mas a gente gostaria de fazer também com mais casas, né? E no mês de novembro, nós fazemos a Semana de Estudos Espíritas. Que esse ano nós tivemos lá no Paulo de Tarso e no Colmeia. E algumas casas da USE também. Então vai ser de 9 de novembro a dia 15 de novembro. Além dessas semanas que nós fazemos também alguns meses temáticos, algumas palestras temáticas. Então, por exemplo, esse ano, janeiro, e antes do carnaval, a gente gosta de fazer. Então, como esse ano o carnaval é no meio de fevereiro, começamos em janeiro. Então, não é mês temático, porque é janeiro e fevereiro. Nós vamos estar falando de hábitos e distrações. Por que hábitos? Porque ano passado nós falamos de carnaval lá na Visão Espírita. Então, esse ano nós vamos falar de hábitos, porque tem a ver com o hábito de carnaval, vários hábitos que podem se tornar vícios também, né? E distrações que atrasam a nossa caminhada, né? Em maio, nós vamos fazer palestra em várias casas, são 10 casas, e nós podemos fazer em casas da Aliança também, a gente não falou disso ainda, mas a gente gostaria de fazer em mais casas também, sobre derrubando preconceitos em maio, né? Porque nós entendemos que o Espiritismo tem que ser inclusivo em todos os aspectos, porque nós somos espíritos imortais, nós não devemos julgar ninguém e tá condenando ninguém. Então a ideia é a gente falar de derrubando preconceitos. E no mês de setembro, que é o mês de prevenção de suicídio, Nós escolhemos, eu vou ter que ler aqui porque ele é um pouco mais longo, né? A arte de seguir em frente. Sim. No mês de setembro. Para a gente estar falando também, a gente está motivando. Sempre a gente traz esse mês alguma coisa do ponto de vista positivo, não de condenar. Ah, não, se você se matar, você vai para um umbral. A gente não sabe, né? Uhum. O que cada um está passando, se ele está mentalmente. Então a gente não julga de maneira nenhuma, a gente acolhe e explica de uma maneira. A gente procura explicar de uma maneira bastante bacana para cumprir essa função de acolhimento. Que de esclarecimento também, ter, que é muito esclarecimento, importante. Acolhimento e esclarecimento, né? Uhum. Fundamental, muito obrigado. E aí também, a gente está planejando um encontro dos jovens durante o carnaval. A gente faz o encontro de jovens. A Aliança tem o Encontro Geral de Mocidade. Tem também? É no Sim, carnaval no Brasil também? Inteiro. É no carnaval e também? E aí é sempre no carnaval. Eu acho que, salvo engano, vai ser aqui em São José. E vai ser de São José dos Campos, da USP também. Vai ser aqui, esse né, aqui Geral a gente faz aqui no passado. O ano passado já foi aqui. A gente conseguiu, só interrompendo você um pouquinho, a gente conseguiu uma estrutura muito bacana aqui em São José para esse Encontro Geral de Mocidade, que foi em escolas municipais, né? Foi muito bem acolhido para ter um espaço que comporte jovens do Brasil inteiro, né? A gente tá. Então ficou meio que fixo aqui em São José. Tá fazendo numa escola também. Fazendo uma escola também. Então nós temos essa Comevalp, que chama, né? Que é esse encontro dos jovens, né? Até temos um sonho de fazer um dos jovens há mais tempo também no carnaval, mas aí precisaríamos nos unir também para fazer um encontro mais legal, trazer palestras para os jovens há mais tempo, né? Que a maioria de nós espíritos somos jovens há bastante tempo, e aí a gente fica sem um encontro no carnaval, alguma coisa que precisaríamos fazer um encontro dessa maneira. Então, assim, temos assim, o dia de Kardec, que nós fazemos junto com a Aliança também, em abril. A gente faz em abril, porque dia 31 de março, é uma terça-feira, acho que a Câmara Municipal tá sendo usada. Então nós vamos fazer em abril. Depois da Semana Santa, e também que na Semana Santa a gente procura evitar a Semana Santa, porque daí dá uma esvaziada. Então nós vamos fazer em abril, né? Que também é o mês do Livro Espírita, uhum. É um mês bacana, fala também de Kardec. Universidade de Chico também. É um mês muito, muito propício, né? Uhum. E aí nós temos um congresso da USE de São Paulo, que vai ser esse ano na cidade de São Paulo, perto do Gazeta, do dia 19 a 21 de junho lá em São Paulo. E o nosso congresso espírita em São José dos Campos, maravilhoso, que se o Rui estiver certo e não pudermos fazer lá na casa, tem que achar outro lugar, talvez a própria AMI, não sei, precisamos conversar depois com o Daniel, enfim, com o pessoal, mas que está previsto para 16 a 18 de outubro. Então, aí temos vários. Se for de graça, portas abertas. E é de graça, não, de graça mesmo. Né? E aí a gente tem, como você estava colocando, né? Nós temos cursos de ESG, né? Que é o ensino sistemático da doutrina espírita, em várias casas, tanto um, o 2 e o 3. Temos o de MEP, que é realmente para médiuns, começando também todos os anos. Temos cursos de livros de livros da codificação, de Joana, né? De Ângeles, também temos de Joana de Ângeles, pelo menos em duas casas nós temos. Uma é online, a outra vai ser presencial, começando esse ano. Então a gente tem esses estudos também. Como você também colocou, a gente acolhe também pessoas que vêm da Aliança, de casa independente, de outra cidade. Nós não temos barreira, a ideia também é de acolhimento, porque a ideia é a gente tratar o espírito, independente da história dele, né? Se vem da Umbanda, do Candomblé, de católico, de onde for, legal. Ou se é de família espírita, a gente procura sempre ter esse acolhimento para as pessoas, né? E queria também citar a Ângela, que está nos ouvindo. Ela também é uma presidente de casa espírita, do doutor Ivan de Souza Lopes. Temos várias presidentes também, ou presidentas, né? De casa espíritas também. Que é muito pouco conhecido, né? Eu acho que precisava ter uma biografia. É difícil encontrar material sobre o doutor Ivan de Souza Lopes, né? Do espírito, né? E da pessoa que foi o sanitarista aqui. A história dele é muito bonita. Nós fizemos uma palestra no aniversário do centro ano passado. O Orlando nos brindou com a história dele. eu vou pedir para colocar a história dele no site da USA de São José dos Campos. Muito eu obrigado acho que pela precisa. Dica. Eu vou, um livro, alguma vou, coisa, publicar qualquer coisa. Porque a história pra... dele é muito bacana, né? Ele, aí... foi, ele é de São José dos Campos, ele veio para cá se tratar. Daqui a pouco, daqui, é pouco daqui a pouco não, né? O Orlando passa, desce, vai para Padre Espiritual, é... só vai com ele. Eu vou tomar nota aqui para pedir para a gente colocar alguma coisa assim no... Vamos para as perguntas aqui, Carlinhos. Vamos para as perguntas. Mas é muito legal, porque ele, inclusive, dizem que ele está sempre aqui orientando os trabalhos aqui. É um dos mentores aqui do programa. Que bacana. O Ari Rangel que identificou. Lá atrás, não é modismo, não. Antes de ninguém saber direito quem que era o Dr. Ivan, e o Ari nem sabia quem que era ele, recebeu a psicografia aqui dentro, assinada por ele. Que emocionante. Então, dizendo que ele está sempre aqui, desde o começo do programa. Quando a Ari recebeu essa psicografia, acho que foi na Rádio Bandeirantes ainda que a gente estava, na Rádio Piratina, na Rádio Bandeirantes, eu acho. Que ele recebeu lá na e difusão. Depois falou, quem que é Dr. Ivan de Souza Lopes, né? Ele não sabia quem que era. Né? Exatamente, foi um sanitarista aqui na região, né? Então, ali quem conhece o colégio Univap, ali em frente da universidade de Direito, foi um sanatório. E quem era diretor era o Dr. Ivan de Souza Lopes, que era diretor da sanitarista. E trabalhou na equipe para chegar na penicilina lá atrás também. Então, que eu acho que deve ter sido junto com o Carlos Chagas, né? E toda essa equipe aí de André Luiz. Mas vamos lá para as perguntas. Não é depois penicilina, a gente faz... não, né? Não? Não. O que, que é? Porque penicilina é de outro país, né? Deve ser outra vacina, né? Alguma coisa assim. Não que, lembro. Que embora a penicilina foi usada para tuberculose, claro. Né? É. Tanto que o Institute lá, ele recebeu a dose de penicilina. É. Né? Então lá, aquele cara que é famoso demais, né? Foi criada lá fora. É. Não foi aqui no Brasil, não. Agora, também não empata dele ter participado. Não, ele não foi o criador. Uhum. Né? Lá o que diz na pesquisa lá, diz que ele cooperou com as pesquisas. Por isso que é importante a gente saber mais, tá vendo, Rodolfo? Sim, às vezes tem uma importância tão grande desse jeito e a gente desconhece. Assim como a equipe do André Luiz lá, do Carlos Chagas, também cooperou também com isso, né? Obrigado. Eu não sei também que eu não sou historiador, não sou especializado na... Obrigado. Cristo e pergunta para você. Sobre a FDJ, eu tenho uma pergunta. Qual é o sentido de se fazer um teste a quem quer aderir à fraternidade? Qual o sentido? Digamos que é protocolar, né? Como eu falei lá no início. Você estende a escola de aprendiz do Evangelho com esse objetivo, né? De você fazer essa cerimônia de ingresso, passar por um exame espiritual e a espiritualidade dizer se você está apto a fazer esse ingresso. O sentido é o nosso... É a nossa falta de evolução. Somos pouco evoluídos para termos a consciência de que se fizermos bem ao próximo, se formos atentos aos mandamentos de Jesus, nós não precisamos nem de escola de aprendiz do Evangelho. Nós poderíamos caminhar sozinhos se fôssemos capazes. Olha só, como eu sou antigo já, no movimento também, antigo que eu digo, né? Aqui a. Antigo é modo de dizer. A Zorilda está lá na minha frente, o Rui também, o Carlinho também. Mas eu não fiz teste nenhum para ingressar na Fraternidade de Discípulos de Jesus. Então, está fazendo agora? Vai ver que você nem é discípulo e está aí ostentando o discipulado. Não, eu fui lá. Estou brincando. Fui na solene, fui lá. Ingressei, mas ninguém me testou em nada. Não é teste. Os exames espirituais que são feitos, olha só, é entre aspas. Exames espirituais é exatamente, digamos assim, faz parte da escola. Do processo. Né? Então, é como se você passasse de um estágio para outro. Agora, o exame espiritual é o contato que você tem com o seu mentor ou com algum espírito passando a mensagem para a gente. Repetir. Até hoje só conheço um, seu Rodolfo, Alexandrino, repetiu. Exato. Repetiu a escola não repetiu, de foi prorrogado. Exatamente. Escola de aprendizes é um processo de transformação do ser. Ele nunca se preocupou com isso. O Rodolfo é uma das pessoas mais tradicionais que a gente conhece aqui em São José dos Campos, está lá nos ouvindo agora, nos vendo, daqui. daqui do nosso movimento. Ele reprovou e o Silvio foi expulso. É, não. O Silvio não devia nem ter entrado. Não, né? Tá o Silvio vendo? Não devia nem ter ido. Agora, o Rodolfo foi reprovado, assim, no sabe que eu digo. Que não, é porque ele não tá aqui, a gente só fala. É, assim, só fala quem não eu tá me aqui. Agora, recuso falar mal de alguém na presença dela. Na presença, não, só falo pelas costas. É, olha só. O que acontece lá, na escola de aprendizes, pelo menos? Você tem essas passagens que falam. Agora, passagem de você grau, tem que você chamamos. Tem os cadernos de temas, que os temas são dados para a gente fazer. Você tem as cadernetas pessoais, é para você tentar eliminar seus defeitos morais, alguma coisa assim. É um compromisso com você mesmo. Você tem que ter a sua carga horária sendo cumprida. Se você deixou de cumprir algum desses itens, é uma escola normal. Como é que você pode ir para frente se você não fez aquilo? Né? Se você tinha que preencher um caderno de tema sempre, aí o dirigente pega e você não fez nada. Como é que ele vai deixar você ser promovido? É, vamos partir do princípio assim, uma escola de iniciação espiritual de transformação do ser, uma vez por semana, durante um período de 1h30. A pessoa não tem tempo e não consegue, estoura em faltas. Alguma coisa está errada. Então, quer dizer, se eu não consigo dedicar 1h30 da minha semana para um estudo de transformação, de renovação do ser, que a ferramenta, a caderneta promove isso, uma reflexão, não é um julgamento, é para a gente ler e escrever ali como a gente está se sentindo, né? É algo muito confidencial, o dirigente preparado, ele não vai confidenciar isso para ninguém, ele vai guardar isso para ele próprio. Então, você passou no primeiro grau, entendeu a ferramenta ali naquele primeiro ano, porque se você não entender a ferramenta no primeiro ano, por qualquer motivo que seja, você é desligado da escola de aprendiz do Evangelho. Mas não vai para um umbral. Não vai para um umbral, tá, vai ficar por aqui mesmo, não vai para um umbral, não. É, fica. Você vai ficar aqui no... Então, mas é um processo, não é algo para outro julgar, é para nós. Quem fez escola, quem passou por essa transformação, sente essa mudança em si. Então, vai chegar lá na frente e vai fazer mais um exame espiritual. Aí fala, o humano ali analisou a caderneta. Sim, foi um encarnado que analisou a sua caderneta. Foi um encarnado que já passou por esse processo antes de você, que tem experiência nesse processo. São dirigentes de escolas de aprendizes experientes que fizeram atualizações e capacitações. Ah, mas você está falando sempre do material, gente. Nós estamos encarnados por enquanto, né? Tem muitos processos que precisam ser feitos aqui, analisados aqui, visto aqui. O meu comportamento para viver em sociedade vai ser analisado aqui. Vou ser julgada se eu cometer um crime por homens da Terra. E tem uma questão também, né? É onde se sente bem. Sim. Tem gente que se sente bem... Fazendo escola de aprendizes. Esse processo. Tem gente que se adequa melhor, por exemplo, por exemplo, o ESD, por exemplo, que também é um trabalho também de mais doutrinário, mais tudo mais. Por isso a importância dessas possibilidades e dessa diversidade. É. Se você for fazer, por exemplo, um curso de médium, cada lugar é diferente do outro. É diferente, exato. E não deixa de... Agora, a gente às vezes confunde, eu vou fazer um curso de médium. Ah, então eu vou sair de lá médium? É. Negativo. É para você conhecer e não para você ser. É, você conhecer o que é a mediunidade, você tem que estudar a mediunidade. Se durante o desenvolvimento daquele curso você se desenvolver a sua mediunidade, tudo bem. Se não desenvolver, você vai ter todo o conhecimento que todos os outros E não tiveram. Se sentir bem, não tem problema. Não tem problema. Troca, também. Vai para um outro centro, faz um outro curso, faz uma outra. Não precisa desistir. Existem outras opções. A escola de aprendiz é rigorosa. Tá? Porque vem de uma linha que nasceu assim e tem opções que não é. Né? Uhum. Então, lá no ESD, por exemplo, se você faltar, estourar em faltas, sai também ou não? Como é que é? Só falar um pouquinho. Porque eu não conheço muito também. Você colocou a questão de doutrina, né? Sim. Na verdade, o ESD... Não para comparar, não quer, a ideia não é comparar, são alternativas, eu não vou comentar aqui como você puxa citou. Só o microfone. É, como você citou... O ESG, na verdade, nós estudamos que quando você fala de doutrina espírita, você tem vários aspectos. Você tem um aspecto consolador da doutrina, não é isso? e outros também de esclarecimento, de conhecimento. Então, eu não diria que o Eger é doutrinário. Ele ensina, sim, o que é espiritismo, fala, sim, de vários aspectos, de moral cristã, bastante também, esclarece bastante. Nós não temos esses conceitos de estourar por falta e nem de caderneta. Eu desconheço o que seria isso exatamente. Eu entendo um pouquinho, porque algumas pessoas elas me relataram a experiência individual delas, mas eu não consigo julgar nem ter opinião, porque eu não passei por eles. Mas eu acho que são coisas diferentes, né, Rodrigo? São caminhos diferentes que a pessoa se afiniza. Acho importante, como você falou, né? A pessoa se afinizar, ela vai numa casa, bem, como, né, o Rui falou lá, na da Volkswagen, do carro chinês, ou do carro alemão, ou do carro americano ou italiano. Maior respeito, maior carinho. Eu acredito que realmente aquele ditado, né, que há vários caminhos que levam a Roma, o caminho para a nossa evolução espiritual, ele pode ser diverso, e ele é diverso de fato, porque nós somos espíritos ainda inferiores, né, em evolução, e a nossa união, ela vai levar um tempinho ainda, né? Eu acho que vai demorar talvez alguns milênios aí, mas não tem problema nenhum, faz parte da caminhada nossa. Complementando a resposta, como o Jorge falou, não é um teste, é um exame espiritual. Assim como terminou o primeiro ano, a espiritualidade, a gente passa pelo exame espiritual, é aprovado ou não. Sim, existe um aprovado ou não, e eu vou ter que lidar com essa frustração. Passei para o segundo ano, existe mais um, e sim, eu posso ser reprovado. E vou ter que lidar com essa frustração, e ok. E aí tem esse para o ingresso na FDJ. Não é um teste, você passa por um exame espiritual, não é uma provinha, não é nada. Tem um questionário que a gente responde para saber se a gente entendeu todo esse processo, é apresentado para a coordenação. A avaliação da caderneta é feita, sim, por um encarnado. Para quê? Não para julgar o que foi escrito ali, para saber se a pessoa entendeu a ferramenta. Entendeu a ferramenta ou sua caderneta foi aprovada para ir para o exame espiritual. Foi para o exame espiritual, a espiritualidade diz se você foi aprovado ou não. Ah, mas tem 5 médiuns lá, eu não confio nesses médiuns que me aprovaram ou me desaprovaram. O que você está fazendo na doutrina espírita, então? Se você se propôs a acreditar num processo, num programa, chega lá no final, você não acredita naqueles 5 médiuns que te aprovaram ou não te aprovaram, você não está integrado à doutrina do espiritismo. Eu posso falar da minha experiência, por exemplo. Eu tenho um monte de coisa que sou contra. Isso, exato. Eu também. Mas eu não sou a favor de tudo. Se eu me predispus a estar ali, eu tenho que seguir as normas daquela casa onde eu estou, daquele movimento onde eu estou. Agora, eu sou, por exemplo, a caderneta. Eu não gosto da caderneta, sinceramente. Eu acho que não é bobeira. Dificilmente, né? Quem gosta, né? Entendeu? Agora, eu fiz direitinho, estava lá, gostava, fiz direitinho. Exato. Essa é a proposta? Essa é a proposta que eu vou fazer. A mesma coisa quando é casa, por exemplo, Casa da Aliança. Casa da Aliança tem um padrão pré-estabelecido pela Aliança. Eu concordo ou não concordo, isso livre. Eu administro lá uma Casa da Aliança. Meu objetivo qual é? Chegar 99,9% dentro do padrão da Aliança. Tem gente que discorda. Para mim, não vai é... Vai para onde se sente melhor. Exatamente. Deixa tem mil do, casas. Do Cristo aí. E novamente, que está mais ou menos... já pulei aqui, tá, Carlinhos? Só para mim. Depois você faz as outras. Tem outras perguntas tá aí. Falando assim. Eu penso o seguinte. Qual espírito evoluído negaria alguém de seguir Jesus por não estar preparado? Quem está preparado... O preparo acontece durante a obra e não fora dela. Exato. Tanto que a gente fala que a iniciação, ela começa ali. O processo de reforma íntima, ele começa na escola de aprendiz do Evangelho, passa por esse sistema de ingresso na FDJ, que não torna ninguém melhor do que ninguém, torna alguém mais responsável do que o outro. Eu tenho mais responsabilidade porque eu não ignoro. Se eu não passei por esse processo, eu posso alegar ignorância. Se eu passei, eu não tenho direito de alegar ignorância. Eu tenho por obrigação ser humano melhor. Tanto, e isso vai um despertar de consciência. A minha consciência me cobra em ser um ser humano melhor. tá? Aí eu fui prorrogado. Por que que acontece a prorrogação? Por várias questões. Eu, por exemplo, eu fui prorrogada porque eu levei minha filha de um ano e meio no dia da minha cerimônia de ingresso. Não, você não pode ingressar, a criança não pode entrar. Eu fui embora arrasada, não queria mais, não entendi como assim minha filha não pode entrar aqui. Um erro de comunicação. Criança não adentra o ambiente ali espiritual, né? Ok, é uma regra, mas eu fiquei revoltada. Fui fazer todo o processo novamente. E ok, eu posso ser prorrogada por simples, posso ser a melhor pessoa do mundo. O que eu escuto muito como coordenadora de FDJ? Imagina, a pessoa trabalha todo dia na casa espírita, a pessoa faz sopa, leva isso. Gente, e aqui? Quem conhece o que passa aqui? Só a espiritualidade. E também a gente queria falar que isso aí não é receita de salvação, exato, não, né? Também não, porque tem muito discípulo de Jesus. Uhum. Eu não consigo ser 100% discípulo de Jesus. Eu estou bem lá atrás, caminhando atrás de Jesus. Uhum. Muito lá atrás. Não é porque eu sou coordenadora da FDJ, daí nada disso. O que me faz uma pessoa melhor é a maneira com a qual eu lido com as outras pessoas, que eu não sou muito boa em lidar com as outras pessoas. Por isso que eu estou nessa posição, para exercitar isso. E eu tenho muitos defeitos, né? Mas também não deixo de reconhecer as minhas virtudes que eu conquistei ao longo desse tempo. Legal. Né? Vamos lá para a próxima pergunta? Bom, Antônia Varoto tem uma pergunta que vocês já responderam várias vezes, mas eu vou fazer. O que falta para os cursos da Escola de Aprendizes do Evangelho, médiuns e outros serem feitos e aceitos de comum acordo entre a USE e a Aliança Espírita? O que difere e o que impede? Se quiser o Rodolfo responder, porque já respondeu a primeira. Posso responder? Pode. A gente tem visões um pouco diferentes sobre algumas coisas. Nós entendemos que a responsabilidade da reforma íntima e o julgamento com relação ao estágio que a pessoa está é dela, né? Então a gente não tem essa visão de consultar um conselho, alguma coisa assim, com relação ao estado espiritual da pessoa. A gente não tem essa prática. Tem várias práticas que vocês citaram aqui que são assim um pouco, eu diria, um pouco diferentes quando você entra numa casa da USE, né? Então, eu acho muito estranho a gente ser engenheiro de obra pronta, né? É muito fácil, né? Você pegar uma obra, mas o camarada colocou uma coluna aqui, colocou uma coluna ali, tá bom, tá ruim, né? Eu acho que o importante não são essas diferenças de forma, mas de conteúdo, que são muito poucas na realidade. Quando você lê uma apostila de aprendiz de evangelho e lê as apostilas do ESG, não tem muita diferença. Eu li, eu fiz o estudo para eu poder falar, porque eu fiz o ESG, né? Uhum. E aí, como eu estou me relacionando com a Aliança, eu quis aprender um pouquinho e fui ler um pouquinho. Tem muito pouca diferença, de fato, no conteúdo dos estudos. Eu acho que é mais a forma mesmo. Talvez essa questão, né, de controle disso, daquilo, é feito diferente. Eu não consigo te responder, porque, na verdade, como você falou, né, a USE e a Aliança foram fundadas por espíritos e espíritas, espíritos de terceira ordem. Nós não somos superiores, não tem nenhum espírito aqui em missão, né, superior aqui na Terra, que veio e fundou isso, fundou aquilo. Até porque, se ele fosse superior realmente, ele teria ficado lá na primeira que ele fez, né, e não na terceira, né, ou fulano, ou cicrano, beltrano, né. Então, assim, eu acho que são seres humanos que erram, todos nós erramos, né, e estamos aqui para aprendizado. Então, é importante a pessoa se afinizar e entender e estar onde gosta. Uhum. Não, é, não é, e é bacana ter opções. Eu gosto disso, viu, Jorge? Jorge. É, eu gosto dessa questão da unificação sem uniformização. Isso, exatamente. Porque quando a gente fala de união das sociedades espíritas ou de aliança, né, da gente se unir no sentido de formarmos um grupo e tal, é para fazer coisas juntos, ninguém vai estar julgando se o outro é melhor ou pior. Sim. É diferente. Uhum, então, se você gosta, cara, vai lá. A gente, quando está lá na Feira do Livro, eu indico Casa da Aliança direto. Ó, você mora ali, tem uma Casa da Aliança ali. Tem uma casa independente ali onde você mora. Vai onde é mais perto para você. Aí, se você não gostar, muda. Está tudo bem. Não tem problema nenhum. A Joélia Vasconcelos, ela está falando exatamente... ela está questionando aqui exatamente o que você está colocando aí, Rodolfo. O que garante que o avaliador das cadernetas tenha evolução moral suficiente para fazer essa avaliação? Haja visto ser também um encarnado com defeitos. Exatamente, da terceira ordem. Agora, foi acordado... Desde o começo, assim, que tinha um dirigente que ia dirigir aquele curso. E ele não avalia a conduta moral do aluno em nenhum momento. O que é avaliado na caderneta é a ferramenta. Ferramenta, o que, que é? Eu aprender a identificar identificar a situação, o fato, o sentimento e a minha proposta de mudança. Não é eu matei alguém. O que você está fazendo com esse sentimento? Como que você está reagindo a isso? Ninguém está ali para julgar o sentimento do aluno, do aspirante ali a discípulo. Não é isso que está sendo julgado dentro da caderneta. Por isso que existem receios em relação à caderneta. Se ela, o que está sendo julgado ali é se ela aprendeu a escutar sentimentos, identificar sentimentos. Isso é que está sendo avaliado ali. Tanto que quando a caderneta do aluno volta, fala, ele não entendeu, ele não identifica sentimentos, nem bons e nem ruins. Então, ele precisa tentar identificar esses sentimentos. Ninguém está julgando o que a pessoa fez na vida dela. Não é isso. Tá? Então, quando eu entro para uma escola de aprendiz do Evangelho e não aceito o programa, é porque eu não estou pronto para passar por aquele processo. E ok, né? Tem outros caminhos que levam a Deus. Eu queria dar um exemplo aqui também com a gente lá do Anjo Ismael. Né? Tinha uma pessoa que frequentava o curso, entrou no curso, estava sempre, porque eu dou muita preleção lá no Anjo Ismael, e a gente sempre conversava com essa senhora que estava lá. E aí ela começou a fazer o curso de aprendiz do Evangelho, adorava o curso de aprendiz do Evangelho. Só que o que acontece? Quando chega lá depois do primeiro ano, um ano e meio, a pessoa pode entrar para fazer o curso de médiuns também. Mesmo ela fazendo o curso de aprendiz, ela entrar e fazer o curso de médium. Uhum. Agora, dentro da aliança tem uma regra. Para você trabalhar como médium, você não pode fumar. Sim. Está escrito lá, você não pode fumar. Você tem que largar esse vício. E a pessoa não largou. Ela veio reclamando para mim que ela não podia fazer o curso porque ela fumava. Poxa vida, isso aí estava errado demais. Ela falou, eu até concordo com você. Mas só que a regra é essa daí. Ela falou, então vou embora daqui. Eu falei, você tem que só colocar na sua cabeça que nós não estamos mandando você embora. O Anjo do Maior não está mandando você embora. Você pode ficar aqui a vida inteira, fazer um monte de trabalho que não seja o trabalho que existe, que você não fume. Só isso. Falei, não, mas mesmo assim eu não vou ficar aqui. Aí eu peguei todos os endereços das casas da USP, de São José dos Campos, e dei para ela. Falei, em qualquer casa dessa daqui você pode fumar lá, ninguém vai achar ruim com você. Eu posso só fazer isso? Posso, Gina? Lá na casa não pode fumar, porque tem uma lei estadual. Não, é uma lei estadual, não pode fumar lá na casa. Mas assim, pode fumar. Pode fumar. Agora, assim, sem brincadeiras, né? Eu não sei como é que funciona na aliança exatamente, mas, por exemplo, se a pessoa chega na nossa casa, fala, fiz um curso de aprendiz do Evangelho. Né? A gente não obriga a pessoa a fazer o EG do começo, a gente não faz isso. O passe é diferente, tem algumas práticas um pouco diferentes, e a gente faz um esclarecimento com relação às diferenças, até para a pessoa ver se a pessoa. Porque tem pessoa que acha estranho, né? Ah, você não tem passe de entrada. Aí a gente faz um esclarecimento, mas a gente busca acolher. Agora, essa questão do cigarro, realmente, fumar na casa, acho que nenhum ambiente público mais pode, Jorge. Não entra nem nesse mérito de ser físico. Entra no mérito de ser espiritual. Nós sabemos que a toxina do cigarro, como é que você aplica passe numa pessoa depois de ter fumado? Ah, entendi. É uma proibição da pessoa fazer fumar fora da casa. Ela entra no curso de médiums. Ela tem que deixar de fumar. No curso de médiums. Primeiro ano da escola de aprendiz. Pode beber, não? Não, também. Não pode beber? Aí a pessoa mente. Eu queria só entender. Então a pessoa também não pode beber, isso? Então, Não, também. Tá. O processo da escola de aprendiz do evangelho, ele já começa no primeiro ano vencendo esses vícios. Vícios físicos e vícios morais. Então é um processo. Você vai se esforçar para vencer o vício do cigarro e da bebida alcoólica, por exemplo, né? Vamos citar esses dois aí. Aí por quê? Aí você venceu esses vícios, você vai fazer o curso de médiuns. Por quê? As pessoas fazem o curso de médiuns para trabalhar com mediunidade, para dar passividade dentro de uma câmara, para aplicar um passe. Como é que você vai doar os seus fluidos para alguém se você fuma e tem o hábito da bebida? Aí você pode pegar, quem fala isso é André Luiz, não é a gente que inventou. Não é a Aliança que inventou isso, não. Eu não tenho como. Já pensou? Dentro das casas da Aliança, a gente tem um cuidado até com joias, bijuterias, cheiro de perfume forte, tudo isso. Mas por quê? Porque isso causa desconforto em quem vai até a casa. Não tem nada de misticismo. Tem a ver com o conforto, com a receptividade. Roupa, né? A mulher não vai trabalhar com aquele decote, com um shortinho curto. Não tem nada. É constrangedor. Você não toca mais no assistido, justamente por todas essas questões que nós estamos vivenciando. Então, tem uma série de regras que a gente vai adaptando à necessidade. Agora, deixar de beber e de fumar, eu acho que é algo básico para você que quer doar energia, né? Que quer dar, que vai sentir a aproximação de uma entidade. Imagina um espírito ali de luz se aproximando de você e tá aquele cheiro de cigarro, aquele cheiro de bebida, aquela coisa ali dentro daquela casa, onde você prega que um dos propósitos é você abandonar os vícios, né? Nas casas de Umbanda, por exemplo, a gente tem a defumação, tem toda aquela coisa aí, ok. Os espíritos que trabalham ali, eles vão, naquele momento, eles vão trabalhar ali e eles estão habituados àquele programa de trabalho. E numa outra casa, não. Então, mais um detalhe importante que a gente enfrenta muito. Escola de Aprendiz do Evangelho, são 118 aulas, juntando estudos do Livro dos Espíritos, mais 17, mais curso básico 16. A gente tem um total de 155 aulas dentro do programa da Aliança. Algumas casas independentes adaptaram esse programa e reduziram para 55. Tá? Incluindo todos esses estudos juntos. Aí essa pessoa fez esse curso, ela quer chegar lá no Anjo Ismael e trabalhar. Aí eu vou falar, olha, maravilhoso. Só que o nosso curso de passes é diferente, o nosso curso de médiuns tem 1 ano e meio, o seu tem 1 ano. Então, para você trabalhar aqui, eu vou pedir para que você faça o nosso estudo completo. Porque eu não seria justo com o meu voluntário que fez as 155 aulas. E eu não quero que isso vire uma prática. Não. Se eu for no Anjo Ismael, eu preciso estudar 155 aulas. Se eu for numa outra casa, eu faço só 55 e estou apta para o trabalho. Se for na Federação Espírita do Estado de São Paulo, você precisa estudar 7 anos, né, Rodrigo? É, por isso que eu saí e não voltei nunca mais lá. Detalhe. Você estudou na casa X da Federação. Agora você quer mudar para a casa Y da Federação? Você vai ter que estudar tudo de novo. Ou ir para a USE, né? Também pode. É, pode ser. Não, eu estou um pouco surpreso. Eu não Federação Espírita do Estado de São Paulo. Sete anos de estudo. A Aliança... Eu vou até confirmar com meus amigos se ainda é assim, né? Porque eu não sei. Eu fui lá na federação, eu fui na secretaria. Eu tinha ido há um tempo, agora não lembro quantos anos atrás. Foi antes da pandemia. Eu morava lá em São Paulo ainda. Que interessante. Aí eu falei, não, mas eu cursei 3 anos de escola de aprendiz. Aí ele falou, não, mas aqui você tem que fazer 2 anos disso, para depois você fazer o de médico. Ah, entendi. Aí eu, Aí eu olhei assim, não, eu olhei o quadro do, tinha um quadro do Edgar Mon ali atrás, né? Eu falei, você sabe quem que é aquele cara ali? Edgar Mon, é ele que fundou, né, a federação. Foi ele que fez esse curso que eu fiz 3 anos aí de... Exato. Ele que mas esse argumento, né? Aí eu, não, só para, né? Só para vocês saberem, tá? Tchau. Mas só para a gente poder também, acho que importante a gente pontuar, né? Sim. Você colocou assim, como pode, né? O nosso entendimento é um pouco diverso, né? No sentido de, assim, é claro, quando a pessoa é médium, né? Nós pedimos para a pessoa não beber, não fumar no dia que ela vai trabalhar, né? Não cometer nenhum tipo de exagero gastronômico, né? Até porque a pessoa solta fluidos, aquela coisa toda, né? Mas a gente não tem essa postura de pedir para a pessoa parar disso ou daquilo. A gente não tem. O que nós temos é algumas casas. Do Divino Mestre também tem um trabalho que ajuda a pessoa, caso ela seja adicta, de parar com qualquer vício, né? Porque, lembrando, né, gente, açúcar também vicia. Sim. Né? Açúcar vicia bastante. Todo exagero. Ele é uma droga legal, como o álcool e o fumo, que pouca gente conhece os malefícios. Dá um Google depois, assiste um pouquinho de... Né? O que é o açúcar, né? Mas a gente realmente orienta. Então, a nossa ideia é orientar. Nós também concordamos que não é adequado a pessoa. É lógico, a pessoa vai estar lá alcoolizada, realmente não vai conseguir trabalhar naquele dia, né? Mas a postura tem um pouco dessa diferença. Então, só para responder até a pergunta do nosso colega lá, né, das diferenças, né? Com o maior respeito, tá, gente? Pelo amor de Deus, ninguém tá julgando ninguém aqui, não. São escolhas, né? Graças a Deus que são, feitas, são diferentes. Né? Tudo diferente, então a gente tem a opção de escolha. Exatamente. Olha, se pegar o livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, ele vai mostrar o problema do álcool dentro das casas. Sim, dentro das casas. Para você, uma pessoa só tomar uma cervejinha, ela sentar numa corrente mediúnica, eles têm que pegar uns 4 ou 5 espíritos para isolar aquilo ali. Senão ela prejudica. Outra coisa, se você tiver um trabalho de materialização dentro do centro espírita e chegar alguém alcoolizado, ele pode até matar o médium lá. Sim, isso é bem esclarecido. Porque ele sai queimando o ectoplasma de todo mundo e sai fazendo buraco no perispírito da pessoa. Então, isso aí é científico. Não é, certo? Não é à toa. Então, agora, tudo bem, não tem problema. Se a gente vai pegar a fotografia antiga lá da época do... Lá atrás, quando o Chico começou, a gente vai encontrar a gente lá dentro do centro com cigarro na boca. Entendeu? Mas é questão de... O tempo passa. A gente vai já... A gente vai no tenda de Umbanda Mãe Maria, por exemplo. Mãe Maria já aboliu o cigarro. Já aboliu o álcool lá dentro. Dentro no tenda de Umbanda. Sendo que todas as tendas de Umbanda usam álcool, usam cigarros, usam cachimbos, usam charutos, já tudo. Lá não usa. A não ser que seja algum trabalho muito excepcional que ela precisa daquela energia para fazer alguma coisa. Mas o normal é não ter. Então a gente vê que é o seguinte, e a saúde? O cara tomar uma garrafa de cachaça vai ficar só no espírito, será? Vai ficar só no corpo físico coisas, dele? Né? Não, isso daí é... Então são coisas assim que não é questão de querer ser... como é que se diz assim, bitolado, fanático, não. É questão de saúde mesmo. É uma questão de saúde. O pessoal tá perguntando o que aconteceu com o Rui. O Rui foi no enterro do seu Vicente. Ele ficou mais novo, né? Ficou mais jovem. Ele saiu para ir lá no velório, né? Do seu Vicente, lá em São Paulo. Aí a imagem dele. Tá aí a imagem do. Seu João Vicente. Agora o Rui me mandou. Ele estava contando aqui daquele 95 caso. 95 anos, né? Aquele caso do Chico Xavier. Quase. Ele mandava 94. Tanto cestas básicas e ele continuou mandando as cestas básicas para o Carlos Bacelli também, depois do Chico. E ele mandava os remédios também. E aquele caso do caminhão, que é contado até nos livros de biográficos do Chico, a caso do caminhão foi ele que mandou os alimentos, mas quando o caminhão chegou lá, o Chico já tinha saído do centro e ido lá para aquele. Acho que era um lugar bem pobrezinho para distribuir as coisas, mas não tinha aquele dia para distribuir. Não tinha nada, porque não tinha chegado os alimentos. Só aquele caso foi esse senhor que enviou. Foi esse aí que deu. Ele que mandou o caminhão. Anonimamente. Anonimamente. Né? Não sei se era anonimamente naquela época. Depois nós passamos a saber que era ele, né? Tá. Mas aí o que acontece? Quando o Chico estava lá achando que as pessoas já estavam até querendo brigar com o Chico porque não tinha os alimentos, né? Porque essas coisas acontecem. Você pode doar 1000 vezes. Se você falhar uma, vão falar que você é ruim. Aí daqui a pouco o caminhão chegou lá e começou a distribuir. Aí depois perguntaram para o motorista: como é que você soube que a gente estava aqui? Aí ele falou: não, eu cheguei lá no centro, no endereço que era para entregar, aí tinha um senhor lá, o senhor falou para mim onde é que era, eu vim trazer aqui. Pô, tá bom, tudo bem. Aí depois ele voltou, levou o motorista lá para o centro de volta para dar comida, alguma coisa assim. Aí chegou lá, o motorista olhou para a fotografia do Bezerra de Menezes e falou: ó, foi aquele ali que ensinou o caminho para mim. Aí, ó. O Bezerra de Menezes tinha mandado o cara ir lá. Quando ele chegou no centro, era o Bezerra que estava lá e falou: não é aqui, vai em tal lugar lá entregar os alimentos. Então tem esse fato aí que aconteceu na Legal. Época do Chico. E foi o senhor Vicente que tinha mandado o caminhão. E continuou fazendo isso depois do Chico. Mandava ajudando remédio para o Carlos Bacelli. Aqui remédio para a farmácia comunitária direto, né? Então uma pessoa assim que faz muita falta para o movimento assim. Agora, a pergunta no começo foi essa, né? Não tem mais figuras centrais, né? Assim, como Chico Xavier. Mas se a gente for imaginar, qualquer núcleo espírita que existe no Brasil tem um dedinho de Chico Xavier lá. Tem. Uberaba é o lugar do Brasil que tem mais centro espírita do que a Igreja Católica. Lá tem mais centro espírita do que a Igreja Católica. O único lugar do Brasil que tem. Hoje nós vamos para... Naquela época ia para Uberaba, ficava 10 mil pessoas na porta da casa do Chico. Hoje você pode ir 20 mil pessoas para Uberaba porque você não tumultua nada, porque cada um pode estar num lugar diferente lá. Tudo por conta de quem? No caso do Chico Xavier. Então, o importante é o legado que a pessoa deixa. Ele deixou um monte de representante aí para isso, né? Deixou uma obra fenomenal, exatamente, na qual a gente pode consultar, pode trazer para a nossa realidade de hoje, né? Isso. Assim como a gente traz os ensinamentos do Evangelho, a gente traz para a nossa realidade de hoje, não é nada ultrapassado. Você pega a obra de André Luiz, por exemplo, não tem nada ultrapassado ali. Essas Pelo pessoas que né? dizem que é ultrapassado, elas é que tá são. Cheio de coisa que até agora o ser humano não conseguiu entender Sim, ainda. Pois é, né? Entender. Então, quer dizer, não tem, né? Aquilo está vivo, latente para quem quiser. E hoje mais ainda, hoje você não precisa nem carregar o livro, né? Você carrega os livros aqui na palma da sua mão para ler em qualquer lugar, sem a preços, né, mais acessíveis inclusive. Eu queria mandar um abraço, um beijão para minha neta Isabela, que está me assistindo hoje, né? Acordou mais cedo, porque ela acorda muito tarde assim, quando está de férias, mas hoje ela acordou mais cedo e está lá me vendo. Um beijão para ela, viu, Isabela? A pergunta, Calinho, Carlos, mais uma pergunta aí? Não? Acho que tinha mais pergunta sim, você perdeu ele. Mas deixa eu, antes de você falar, deixa eu falar do Ari, que entrou aqui faz um tempinho, tá? Ele mandou uma mensagem aqui pelo WhatsApp e colocou aqui, tô chegando. Olha lá, achei. Muito bom dia, queridos vivencianos. Bom dia, queridos entrevistado de hoje. Muito boa as colocações de vocês. Penso que quando se diz que o espiritismo é uma religião, é preciso distinguirmos aquilo que Herculano Pires chamava de o perigo da igrejificação da doutrina, sob pena de cairmos no ativismo das religiões tradicionais. Por isso é importante dizer que o espiritismo não é mais uma religião entre as milhares que já existem, mais uma doutrina que transcende o lugar comum das religiões, visto que ela é revelada do mundo espiritual para os homens de maneira sistematizada. Sem falar que o espiritismo não faz proselitismo, exato, e tampouco se impõe como uma religião salvacionista, exato, onde fora dela não existe salvação. Acho importante fazer essa distinção que, para e no senso comum, é muito confuso, histórica e filosoficamente. Há um abismo entre religiosidade e religião. Isso ainda é um imenso balaio de gatos na maioria das cabeças das pessoas que se afirmam religiosas. No mais, um forte abraço fraterno e abraço a todos. Foi longo, mas foi bom. Muito bem colocado. Muito bem colocado. Essa questão de proselitismo. Sim. Muito bem colocado. Sim. Nós somos constituídos como entidades religiosas. Microfone. Formalmente, né? Aqui entrou como entidades formais, o Espírito Superior para explicar melhor para a gente, né? Não precisa de microfone. Não, o pessoal não escuta. Mas eu concordo, né? Assim, que ele é uma proposta nova que vem unir também a ciência, a religião, de uma forma de uma fé raciocinada. Exato. Né? É, mas ele também te liga a Deus, te liga a Jesus, te liga às coisas boas, né? Então ela também é uma religião, mas é uma religião de uma forma que traz para você diferente. Porque a gente não vende a salvação, né? A gente não vende a salvação. Exato. A gente não quer transformar ninguém em espírita. E isso decepciona um pouco as pessoas quando elas chegam na casa espírita em busca de um milagre, né? Eu posso falar por experiência lá do Anjo Ismael, e acho que nas casas... Todos os lugares. E aí elas se decepcionam quando a gente fala, não, é você. Não tem fulano, não, mas ciclano. Não tem, é você. Como é que você lida com isso? Uhum. Como é que você lida com a agressão que você sofreu? Não é sobre o que o fulano fez, é sobre o que você está fazendo com isso que aconteceu com você. E lá a gente não pergunta, ah, você é católico? Você não sei o quê. Não, para nós não interessa. Porque o católico, muitas vezes, ele vai no centro espírita num momento de desespero. Né? O evangélico também. E é ali que ele tem que ser acolhido e acalmado aquele desespero dele. E depois que ele se sentir calmo, ele faz a escolha dele, se ele quer prosseguir ou se ele quer voltar para a religião dele. E ok, nós não estamos ali para arrebanhar ninguém. Não, eu, depois desse processo que eu passei, eu gostei, eu quero ficar aqui, quero continuar aqui. Não se joga nenhum assistido na escola de aprendiz do evangelho no dia seguinte. Pelo menos lá no Anjo Ismael eu falo muito sobre isso. Deixa ele assistir as preleções, deixa ele receber esse passe, deixa ele entender todo esse processo primeiro, e vai partir dele a vontade de fazer ou não a escola de aprendiz do evangelho. Se ele não quiser fazer também, ok. E está tudo bem, nós não estamos ali para arrebanhar. Ninguém números. Sai do centro espírita porque não fez curso de aprendiz, não fez curso básico, não fez curso. Nada disso. É isso que se existe não dentro é de uma casa espírita. Não é. Para você se tornar um tarefeiro, uma pessoa que vai trabalhar, aí você tem que ter certa experiência que o estudo que faz isso com a gente. E é um processo automático, né, Jorge? A pessoa começa a se interessar por aquilo, ela quer se inteirar, ela quer se integrar, ela quer fazer parte daquilo que fez bem para ela. Aí, num primeiro momento, ela vai querer levar a família toda, porque foi bom para ela, ela quer levar todo mundo. Aí ela se frustra um pouquinho. Lá no Anjo Ismael, por exemplo... Eu conheci dois senhores lá, já estão no plano espiritual. Quando eu comecei a frequentar o Anjo Ismael, eles já frequentavam. Dois irmãos, seu Arlindo e seu Farias. Os dois irmãos. Sentadinho lá no fundo. Aí, sabe que eu toco violão em todos os trabalhos, eles gostavam muito de mim, deles. Né? Fizemos amizade. Né? Eles nunca fizeram um curso básico na vida deles. Eles só gostavam de ir, sentar, escutar e tomar o passe. Acabou. Eles eram espíritas? Eram sim. Né? Agora, o que acontece? Era a opção deles. Eles gostavam daquilo. Vai fazer... Não, não quero isso. Então, 25 anos depois, eles estavam lá sentadinhos e eu não sei quanto tempo eles já estavam antes. Os dois já estão desencarnados. E eu torço, se eu tiver privilégio de um dia eu desencarnar, e ter eles dois para me esperar lá. Para me receber. Porque talvez... Ficar quietinho lá no canto, só ouvindo, aprenderam muito mais do que nós que estamos falando o tempo todo. Pois é. E se a gente está falando o tempo todo, não é por acaso, né? Porque a gente precisa ouvir aquilo que a gente fala. E só comentar aqui também, tem algumas pessoas aí reclamando que a gente está saindo do tema do não, mas isso aí já faz tempo, foi lá atrás. Tem mais aqui. E só para explicar, gente, tem gente nova aqui, a gente entende, tem gente começando a escutar o programa pela primeira vez, porque a gente impulsionou lá no Instagram, e gente entrando pela primeira vez e conhecendo. Vocês são muito bem-vindas e bem-vindos. Esse é um programa de talk show, de bate-papo. Não é um programa de palestra, preleção, tá? Pra quê? Só pra explicar, fazer esse disclose, né? Que fala em inglês. Não é um programa de preleção. A gente não convida aqui uma pessoa para vir aqui explicar e falar um assunto e ficar lá só falando o assunto, que nem vocês assistem bastante aí palestras e tudo mais. Esse é um programa de talk show, é um programa de bate-papo. É diferente. De falar sobre o assunto e não dá tempo de falar todo profundamente. Não dá, é verdade. Então é legal porque instiga as pessoas a pesquisar, a estudar e ir atrás. E tem um monte de palestras, vocês vão ter aí vídeos do Rodolfo, da Elizabeth falando sobre os assuntos também. Pode ser que tenha, né? Tem sim. E a ideia aqui é isso: é um bate-papo, tá? Descontraído. ter participação dos ouvintes. Mandem perguntas, tá? Isso, manda uma pergunta específica e a gente responde. A gente faz, a gente tenta ler todas as perguntas, não dá tempo de ler todas, tá? Mas é um bate-papo e a gente começa o ano assim. Isso. Né? Então a gente vai fazer 22 anos no ar, desde 2004, né? Nesse dia 18 mesmo, a gente faz nesse mesmo 22 modelo. 22 anos. Nesse mesmo modelo. Desse jeitinho. Podemos estar errado, mas... Podemos estar, com certeza. Aqui que a Antônia falou. Antônia, doutora Antônia Varotto. Maravilhoso encontro no programa de hoje. Os próprios convidados estão conhecendo os caminhos oferecidos em cada instituição. Estamos em crescimento e um ajudando o outro. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, eu quero falar, por exemplo, a Antônia ela é uma das nossas... Ela faz o programa Vivência Espírita também, sempre está aqui uma sumidade. Né? Eu posso falar isso dela, sim. Pode ser até que ela tenha humildade para não gostar muito, mas é verdade. Mas ela já está acostumada com esse modelo. O que, que acontece aqui com a gente? Eu queria fazer um programa qualquer dia, Rodrigo, o tema, qualquer coisa. Qualquer coisa? O tema seria qualquer coisa, sabe? Aí, se as pessoas garantissem que elas iam entrar, a gente ia falar 500 coisas ao mesmo tempo, entendeu? Mas o que é que acontece? Por quê? Porque se a pessoa entra aqui, é porque ela quer ter atenção também, ela não entra à toa. Então, sim, mesmo que seja para dar um bom dia, ou que seja para desejar um feliz ano novo, eu acho que a gente faz o máximo para falar o nome das pessoas. Então, a gente faz isso aqui sempre. Por quê? Para dar essa atenção. Porque quem faz o programa não só somos nós, são essas pessoas. Eu sei o tanto que a pessoa se sente bem quando você fala o nome dela. Qualquer um de nós se sente bem quando se fala o nome. Agora, chato é você entrar, passar uma mensagem, fazer uma pergunta, dar um recado e você não falar nunca o nome da pessoa. Exato. Deixa eu falar. Ou seja, aqui o centro são os ouvintes, os vivencianos. E aproveitando isso, durante a semana a gente fez uma enquete, Elizabeth e Rodolfo. A gente perguntou para eles o que eles esperam, né? Vou até colocar aqui, aí eu queria saber a opinião de vocês, tá? Vou falar aqui o resultado da enquete que a gente soltou essa semana. Se o ano novo é uma construção nossa com Jesus, porque muita gente fala assim, o que esperamos, né? O que a gente espera de 2026? Mas a gente precisa inverter isso, né? Não é o que a gente espera, não é uma bola de cristal, ou seja, o que a gente pode fazer para melhorar o nosso ano hoje, né? Isso que a gente aprende na doutrina espírita. Então a gente perguntou, se o ano novo é uma construção nossa com Jesus, qual é a principal virtude que você sente que precisa praticar mais em 2026 para que seu lar tenha paz? Então a gente colocou algumas opções aqui. Paciência, silêncio, perdão, otimismo e coragem. E a maioria esmagadora, 40 pessoas responderam que é paciência que precisam trabalhar mais essas virtudes. Como é que é mesmo as opções? Paciência, silêncio, perdão, otimismo e coragem. Ah, então eu coloquei todas, tá certo. Eu respondi todas. Mas aí não dá, só dá para responder uma. Poxa vida, você fez você isso? Você tinha que colocar todas as alternativas. Não, só coloquei todas uma. Todas as alternativas anteriores. E aí, claro, muita gente, mas a maioria colocou paciência. O que vocês acham sobre isso? Eu acho perfeito. Usando aqui o meu local de fala como mulher, vou falar primeiro. Por favor. Paciência é a virtude mais difícil de exercitar dentro do nosso lar. Por quê? Porque a gente chega em casa e deixa a nossa máscara social pendurada na porta e entra com a nossa máscara real. Ali a gente não precisa ter paciência com ninguém, isso na nossa cabeça, porque ali todos já nos amam e nós já amamos todos e sabemos que não iremos nos afastar, não vou me divorciar do meu filho, então eu posso ser impaciente com ele, ele vai ter que me tolerar. E o filho vice-versa e assim sucessivamente. Então, é o mais difícil para exercitar dentro do lar, na minha opinião, por conta disso, por conta das nossas máscaras sociais. Porque dentro da casa espírita somos um, no trabalho somos outro e dentro de casa somos outra pessoa. Então, por isso que é mais difícil. A gente só trata melhor aquilo que a gente corre o risco de perder. O que a gente não corre o risco de perder, a gente fica muito à vontade. E por isso que a paciência é a virtude mais difícil de se adquirir. Então, antes do Rodolfo falar, eu queria falar assim. Então, a gente convoca vocês a assistirem todos os domingos o programa Vivência Espírita. Para exercer a paciência. Para aguentar o Rodrigo, o Carlinho e o Rui, tem que ter muita paciência. O Jorge não, porque o Jorge é muito humilde e modesto, né, Jorge? Quem salva aqui você sou eu. Você é quase perfeito, né? Você só não é perfeito, que seria o defeito. Você falou dentro do lar. Eu uma vez fui repreender o meu filho mais velho, que ele tinha mais ou menos uns 12 anos, e ele vivia aprontando. Eu falei, filho, para. Nós estamos conversando aqui, você está fazendo bagunça. Para, por favor. Chamando educadamente, porque você sabe, quando você tem visita, você tem que ser educado. Tem que, né, ser educado quando tem visita. Aí ele continuou insistindo na aprontação. Eu falei, filho, para. Para que eu estou perdendo a paciência. Alguém chega no meu ouvido e sussurra assim, ninguém perde o que não tem. Acabou a comigo. Falei, tá bom, filho, pode fazer a bagunça se você quiser. Ele levou um susto tão grande que ele parou. Porque ele falou, pô, o pai veio te chamar a atenção de brigar, mandou fazer a vontade, eu parei, perdeu a graça. Então, e é sempre assim que nós fazemos. É, e a vida adulta, convivência em sociedade, faz com que montemos máscaras, né? De forma inevitável. Com certeza. E lembrando que Deus... É, Deus não dá paciência para ninguém. Não, ele dá exercício. Ele dá oportunidade para nós sermos pacientes. Ele dá então, exercício. Ouvir o Carlinho é essa oportunidade que a gente tem. Viu? Aturar todo mundo. A Elinda Silva está dizendo assim: avisa ao seu Carlos que o meu cardápio será frango com macarronada e uma deliciosa maionese. Abraço, Elinda Silva. Agora ela está lá em Juiz de Fora. É. Se fosse mais perto, a gente ia. Pois é, olhar, né? Se fosse um convite, já chegaríamos rápido lá, né, Jorge? É verdade. Eu acho, que, eu acho que o silêncio é um desafio grande. É, hoje nós temos muitos barulhos, né? Acho que o celular, ele é onipresente, né? E não só o celular, no trânsito, aquela dificuldade que nós temos de entender o que nós estamos no mundo de provas e expiações, cheio de gente, assim como nós também, né? Impacientes. Mas a dificuldade de fazer silêncio eu vejo que é um desafio grande, pelo menos para mim. Eu estou tentando praticar o silêncio, ouvir mais. E a minha casa é só eu e mais Regina. Os filhos já estão grandes, né? Estão morando com seus cônjuges, né? Em outras cidades. Então, para assim, para mim a experiência é o silêncio. A paciência é claro, né? Mas acho que a paciência faz parte do silêncio. Porque se você aprende a silenciar o seu obsessor, aquela, né, as suas características, você também acaba levando a paciência junto também. Legal. E a última, só antes da gente ir pro momento de Gavale, tá? Também falando sobre a enquete que a gente soltou aqui no grupo, que eu queria saber a opinião de vocês. Segundo a orientação de Emmanuel, no livro Ceifa de Luz, capítulo 20, já falo para vocês qual é. Qual é a regra de ouro para não se decepcionar com as pessoas neste ano novo? Aí a gente colocou aqui, continuar exigindo que eles façam tudo do meu jeito, afinal, eu sei o que é melhor. A outra é esperar que eles adivinhem o que eu sinto e me valorizem mais, né? Ou parar de exigir do outro aquilo que ele ainda não consegue me dar. O que vocês acham? Tenha paciência, amigo. Né? Tudo vai melhorar, né, Rosalildo? Essa musiquinha que a gente canta lá na escola também. É parar de exigir do outro o que eu ainda não posso dar para ele, não o que ele não pode me dar. 79, né, pessoas colocaram isso aí. Exatamente. E o resto colocaram uma cocô só de. Tem uma questão interessante, né? Essa foi fácil, né? Em relação, né, a isso, a gente espera muito do outro. Uhum. E nós colocamos as nossas esperanças, as nossas expectativas no outro, e a gente se frustra muito, desaponta muito, porque a gente sempre esquece, né, que o outro também está na evolução dele, no estágio dele, na posição dele. Então é uma receita muito fácil quando a gente torna alguém ídolo. Uhum. Qualquer pessoa, esquecemos que nós estamos longe de ser espíritos perfeitos ainda. Então, nós vamos nos frustrar com certeza. Então, acho que uma boa resolução é esperar menos do próximo e a gente começar a fazer o nosso trabalho o mais rápido possível. Esse foi fácil, né? Acho que é bem isso mesmo. Vamos lá, então? Vamos. No momento de Gavale? Faz um comercialzinho aí, rápido. Vamos sim. Faz um reclame aí, reclame. Vamos pro reclame. Vamos lá e a gente já volta com o momento. Reclame novo, né? A gente já volta com o momento de Gavale também, tá? Estamos no momento Gigavale. O tema de hoje é

a fim de, fortalecido, alcançar objetivos nobres. Comece o ano pensando em como você pode influenciar pessoas, ambientes, com sua ação positiva. Programe-se para vencer. Programe-se para fazer ouvidos moucos aos que o desejam infelicitar. E avance. Programe-se para ser feliz. O dia surge. É ano novo. Siga para a luz, certo de que com vontade firme, desejo de acertar, Jesus abençoará as suas disposições. É ano novo. Pense novo. Pense grande. Seja feliz. São 11 horas e 37 segundos. Elizabeth e Rodolfo, querem comentar aí a mensagem? É muito simples. Seja um homem novo, que possamos ser um homem novo para o próximo ano, né? Que possamos deixar os hábitos velhos, o homem velho com poucas virtudes, e que possamos exercitar as nossas virtudes para o próximo ano, porque o ano não será novo. A nossa agenda já está cheia, já tem compromisso até o final do ano, ou seja, a gente continua naquela rotina. Mas, para vivenciar isso de forma diferente, a gente precisa começar a vislumbrar de forma diferente. Então, a transformação não é no ano, a transformação é no ser. Tem uma mensagem de Paulo, esqueci agora qual foi da carta, que ele fala que o tempo é agora. O tempo de mudanças é agora. Então não é porque hoje é dia 4, meu Deus, já perdi o ano novo, agora vou ter que esperar o próximo ano para mudar. Não precisa. E é interessante a gente pensar que nós precisamos desses ciclos para tomarmos algumas outras atitudes, mas, ao mesmo tempo, entender que caixão não tem gaveta, nós não vamos levar nada para o outro lado. Nós não vamos levar nada material para o outro lado, como essa mensagem coloca, e também algumas coisas como rancor, né, a falta de perdão, a oportunidade que um ano novo também dá de você repensar a nossa vida. E entendermos também que se nós não fizermos planos, qualquer lugar que nós chegarmos vai estar bom. E não é assim que funciona. Nós não estamos aqui para perder a nossa vida, né? A nossa existência atual, jogar fora. Então, a importância da gente realmente planejar e pensar bem o que vamos estar fazendo de nossa vida todos os dias, e não só no ano novo. É isso aí. Bacana. Vamos encerrar um momento de Gigavale, Rodrigo? Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Oferecimento de WS Festas e Embalagens, a gente está no momento dos aniversariantes. Aí não vai ter o Rui, né, para falar dos. Tem que os dele. Ele deixou para você? Deixou. Legal. Vamos lá. Então aqui nos aniversariantes, lá do Paulo de Tarso, que o Rui deixou comigo. Dia 4, quem faz aniversário é a Vera Parodi. Vera Parodi faz aniversário dia 4, então. Né? Também dia 7, Alessandra Marinho. Dia 9, a Jéssica Lucena. E dia 9, a Zorildo também. Vai ter festa, Zorildo, pra gente ir lá? Opa, a Zorildo disse que vai fechar a rua aqui, ó. Uhum. Fala que tá todo mundo convidado, mas não passa endereço. Só no dia. Isso. Tá todo mundo convidado. E no dia 5 de janeiro também? Aniversário do Divino Mestre. Aniversário do Divino Mestre. Isso. Legal. Aniversário do Divino Mestre, dia 5. Dia 6, a Vera, do Grupo Castelã. Dia 6, a Brenda, também faz aniversário, que é sobrinha da Antônia e do Tião. Dia 6 também o Edson Figueiredo, nosso irmão Edson Figueiredo, faz aniversário, que é lá do Jefa. Dia 7 é a Mariângela, minha mãe. Mariângela, mãe do Rodrigo. Fazer aniversário. Dia 7 também vai fechar, o Carlinho. Vai fechar a rua lá, né? Dia 7 também o Carlinho Grite, lá de Taubaté. Um abraço pro Carlinho. Já falei da Zorilda, dia 9. Aqui. A Leia faz dia 10. A Leia Freire faz dia 10. Leia. A Claudinha Oliveira, do Mãe Maria, faz dia 10 também. No próximo Legal. Vai ser dia 11. Tem mais alguém? Vai? Elida Silva. Elida Silva deixou aqui. Já anotei. Da Elida Silva são o Miguel, que é neto. e o Gerson, sobrinho, que faz aniversário também, dia 6, né? Isso. Dia 1º foi aniversário também do Grupo Espírita Anjo Ismael, 50 anos. Foi dia 1º? Foi dia 1º. Legal, dia de divulgação lá. Parabéns. Parabéns a todos. Uhum. Muito legal. Vamos lá pro sorteio, então. É, dia 7, meu pai mandou aqui, mas a gente já falou, da minha mãe. É, vamos lá. Opa. Então, com oferecimento da livraria Casa do Caminho, né? A livraria que sempre apoia a gente aqui também. Então, a gente vai fazer o sorteio agora do livro pro pessoal que ligou pra gente. Então, ufe os tambores. Olha lá. Olha lá. Então, cadê os tambores? Peraí que se eu aumentar muito o volume aqui. Opa. Vamos ver se deu certo. Ana Paula. Então, a Ana Paula ganhou. Deixa eu desligar os tambores agora. Sabe quem que é a Ana Paula? Lá de Jacareí, que ligou, quer ver? Aqui. Que ligou pra gente. Ela, né? Ligou, será que é? Foi que ligou aqui. Então a gente agradece a Ana Paula e pede pra buscar o livro lá na livraria Casa do Caminho, na Avenida Rui Barbosa, número... Acho que é 232. Bela Vista. Jardim é? Bela Vista. Porque tem a Ana Paula mesmo. Aqui, ó. É que ela coloca a Pave Facu, que é grande abraço a Elizabeth. Aqui é a Ana Paula de Jacareí. Legal. Então a Ana Paula que ligou para nós. Não sei se é pede... ela. É a Ana Paula. A que ligou, né? Uhum. Então a Ana Paula que ligou pra gente. Uhum. Ganhou o livro e vai lá buscar a partir do dia 6, né? Que tá aberta a livraria. Uhum. Ou seja, próxima segunda-feira já. Mandar um abraço aqui também pra Dodora, não é, minha prima. Não, é não, Rodrigo. Não? Já terça-feira. Dia 5, terça, então. É. Desculpa, que senão a menina ia lá na segunda. É verdade. Ia ficar chateado contigo. Obrigado. Obrigado. Mandar um abraço aqui pra minha prima Dodora, lá de Juazeiro, da Bahia. Ela entrou aqui e tá desejando feliz 2026 pra todos. Um grande abraço, Dodora. Rodolfo. Opa. A Virgínia Maria Aparecida Gelli. Manda um abraço a todos, em especial o Rodolfo, amigo, parceiro da nossa casa Ser Luz de Caraguatatuba. Ser Luz de Caraguatatuba, Virgínia, maravilhosa. Muito obrigado. Olha, um abraço só a todos. É. Deixa eu passar, ler uma mensagem aqui do Luiz, lá de Aracaju também. Ele diz aqui que está no capítulo 30 do livro Brasil, Pátria do Evangelho e Coração do Mundo. O Brasil está cheio de ideologias novas. Cabe aos bons operários do Evangelho concentrar suas atividades no esclarecimento das almas e na educação dos espíritos. O maior problema é o da educação nacional, para que os filhos das outras terras, necessários e indispensáveis ao progresso econômico da nação, não se sintam dispostos a reviver no Brasil as terras de suas antigas organizações e sim... Eu acho que ele colocou assim, as taras de suas antigas organizações e sim absorvidos no ciclo espiritual do país do Evangelho. Posso integrar as suas fileiras, fé, fraternidade e evolução. Aí sim, a epopeia do Evangelho de Jesus será concluída. Obrigado, Luiz. Legal. E aproveitar que antes da gente passar a hora da dica, a falar aqui que a Érica Leandro comentou lá de Porto Alegre, hein? Um abraço lá pro pessoal de Porto Alegre. Eu onde frequento o Francisco Xavier, em Porto Alegre, o curso de médio e passista é mais rápido para trabalhar, mas tem estudo o ano todo, só não é obrigatório para trabalhar. A Juliana falou, eu com certeza colocaria paciência lá sobre a enquete que a gente comentou, né? Porque uma pessoa sem paciência está aqui, preciso evoluir muito. Ela falou que é católica, mas gosta muito do espiritismo. Seja bem-vinda, Juliana. Aqui também entrou além da Rosângela Menezes, né, maravilhosa mensagem. É Eucilene, manda bom dia. FESP tem cursos online, faço e são muito bons. Legal, Eucilene. E aqui a Ana Carla falou: ó, eu sou nova por aqui e no Espiritismo também. Esses cursos são gratuitos? Todos são, né? Todos. Todos, em todas as casas. Tudo que é em casa espírita é gratuito, pessoal. Em casa espírita, se cobrar alguma coisa, some de lá, que não presta. Casa, exatamente. Sai na de casa lá, espírita. Chama a polícia. Exatamente. No espelionato. O espiritismo é tudo de graça. Aí o Silene falou, sim, são todos gratuitos. É, e entra lá no site da FESP, está para começar de introdução ao espiritismo. Não sei a data, né? Mas legal. Obrigado por estarem participando aqui, comentando. E também tem escola de aprendiz à distância também. Não sei se tem o ESG à distância também, né? Mas eu acho que é mais para quem não tem nenhuma casa ali na cidade, né? Tem estudo do ESG à distância, exatamente, para as pessoas que não têm casa espírita. Próximo, né? Tá. Tem e fica gravado, inclusive, no YouTube. Sim. Eu gosto muito de assistir... Né, pela Federação Espírita de São Paulo. Fica gravado lá, você pode ir assistindo conforme legal o tempo. Bacana. Então vamos lá para Hora da Dica. Agora é a Hora da Dica. Que dica que vocês podem dar para os nossos ouvintes, os vivencianos? Livro, filme, série, o que vocês quiserem dar de dica para isso. Eu vou aproveitar, 2026. Eu vou aproveitar que a gente falou bastante do livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Eu vou indicar a leitura desse livro, que é muito bom, muito legal ler esse livro. E o Evangelho. Todos os dias, toda hora, o tempo todo. Livro de cabeceira, que é o que transforma o mundo, é o que faz o próximo ano melhor ainda, a nossa conscientização dos ensinamentos de Jesus, o nosso respeito pelo próximo, né? Educação, como foi falado ali até na página do livro ali, ele bate muito nessa tecla, então eu acho que é fundamental essas duas leituras. Eu queria indicar para quem ainda não leu, tem bastante espírita que ainda não leu as obras da codificação. É, se nós lermos 6 páginas por dia, no final do ano você vai ter lido as 5 obras de obras básicas, né, que a gente chama obras básicas de Kardec. Quem já leu, quem já estudou, tem um livro que eu gosto muito, Cristianismo, Uma Mensagem Esquecida, de Hermínio de Miranda, onde ele fala bastante de cristianismo e de espiritismo, é muito legal. Como é que é o nome do livro dele? Cristianismo, Uma Mensagem Esquecida, de Hermínio de Miranda. Legal, vou colocar aqui também, tá? Obrigado, achei, é Uma Mensagem Esquecida. Legal, bacana. Pelo Clarim. Exato. Legal. Então é isso, gente. Já agora vamos partir para o final, né? Quero agradecer aqui, antes de passar, e todo mundo fala, né? Depois passa para vocês fazerem as considerações finais. Só vou apresentar aqui a imagem da inteligência artificial que a gente criou do tema, né? Do tema baseado no tema de hoje. Deixa eu só abrir ela aqui. Estava aberta. Pronto, colocar ali e a enquete, né? Colocar a imagem aí que foi criada pela inteligência artificial. Ah, que interessante. Deixa eu só expandir ela aqui. Opa, aí está a imagem criada pela inteligência artificial. Ele tá desenterrando. Olha, que vocês acham aí? Desenterrando o talento? Ele tá opinião de vocês. Desenterrando o talento ou tá enterrando? Acho que ele tá desenterrando, né? Eu acho que tá desenterrando a luz aí, né? Pro próximo ano, né? Quem sabe dessa vez a gente abraça essa luz aí. Por que agora você resolveu pegar todas as obras da Tarsila do Amaral para lá? É que a gente contratou ela. Uhum. A gente contratou a Tarsila do Amaral. Dela, é o espírito dela. Agora a Tarsila do Amaral faz parte do programa aqui, né? Tarsila foi a Tarsila do Amaral foi amiga do Chico Xavier, né? Foi. Caramba, trocou. E aí a gente criou a inteligência artificial aí com as características dela, né? Ah, é? Interessante, parabéns, ficou muito bonito. E ela fala aqui, né, o futuro, a paz aí é plantar, né? Que depende de cada um de nós plantar o nosso futuro, né? Não é. Então não é colher, né? Então não é colher. É. Achei que ela estava desenterrando o talento ali. Ou seja, sempre é hora de plantar, né? Porque a colheita é inevitável, né? Muito obrigatório. A colheita é inevitável, mas Ah, é mais esse sentido aqui que ela colocou. Tá. E colocou também uma frase, não te esqueças de que a tua vida é a tua sementeira. Onde fores, lançarás a qualidade do que pensas e do que sentes. Ai, que bonito. Do livro Fonte Viva por Emmanuel, né? Então é isso, essa foi a inspiração da inteligência. Já está no nosso Instagram, então se vocês quiserem, entrem lá no Instagram, Vivência Espírita, tudo junto. Essa imagem já está lá, vocês já podem curtir a imagem com qualidade, né? Então a gente agradece a todos vocês, a gente pede desculpa não ler todas as mensagens, e sejam bem-vindos, vocês que estão assistindo pela primeira vez o programa novamente. Desculpa a gente não conseguir ler todas as perguntas, todas as mensagens, mas a gente agradece aqui já de antemão a participação da enquete. A enquete teve 129 votos, né? E a pergunta era: acredita que o Brasil corre o risco de perder sua missão espiritual se não mudarmos, né? Se a gente não fizer a reforma íntima? E 62% falou que sim, que acredita que o Brasil corre esse risco de perder a sua missão espiritual se a gente não mudar, né? E 38% falou que não. Então estou encerrando a enquete, aí eu deixo para vocês comentarem. Carlinhos? Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Zorilda. Obrigado, Sebastião. Obrigado, meu querido Rodolfo. Obrigado, Elizabeth. Prazer em vê-la aqui. Vem sempre, que é uma alegria para nós. Obrigado, Piero. Obrigado ao Rui, que foi no velório do seu Vicente, né, Jorge? Obrigado, Jorge. Desejamos a todos um maravilhoso domingo em família, com seu macarrão com frango, o seu cardápio preferido, mas que seja sempre em família, que família é a base da nossa sociedade. Bom domingo, feliz ano novo, fiquemos na paz, na luz e no amor de Jesus, hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Pessoal, queria agradecer a participação de todos aqui, vocês que participaram no YouTube, que participaram no WhatsApp, que mandaram suas perguntas, mandaram suas sugestões, mandaram suas reclamações. Não sei se quem está chegando pela primeira vez foi enganado hoje, porque a gente fala que o programa é das 8 às 10, então começou 8 e meia, já são 11 e 16. Né? Então, na realidade, nunca é. Nunca começa na hora certa e nunca termina na hora certa. Você começar na hora certa pode até começar, agora terminar nunca termina na hora certa. Né? Inclusive, a gente pede até para os convidados trazer marmita para poder chegar aqui e não precisar. Né? Então, é assim o nosso programa. A gente procura falar que todo mundo está assim, mostrando aqui para a gente, falar pelo menos o nome, mas não dá, é muita gente, não dá. Por isso que às vezes a gente fica até prolixo mesmo, fica divagando nas coisas, que às vezes a pessoa coloca uma opinião interessante ou uma pergunta interessante que não faz parte do tema e a gente acaba falando daquilo ali também, né? Mas é como o Rodrigo falou, aqui é um talk show mesmo, né? É um podcast desde quando o programa iniciou, que não existia nem isso ainda, né? Estamos lá no nosso Spotify. Programa já era assim, né? Se entrar no Spotify, tá lá também, dá para seguir lá no Spotify. Então é assim o nosso programa de bate-papo, conversa, todo mundo fala. Então é normal isso aí. Então vamos encerrando aqui, como sempre, com o livro Palavras de Luz, Francisco Cândido Xavier e Emmanuel, a mensagem do dia 3 de janeiro. Hoje é 3 ou 4? 4. 4 de janeiro. Vamos lá. A ciência é uma neta da curiosidade e filha do estudo. A alquimia da Idade Média iniciou as realizações da química moderna. De certa maneira, os astrólogos do pretérito começaram a obra avançada dos astrônomos de hoje. Encontro marcado, capítulo 6, Adivinhações. Vou passar a palavra para a Elizabeth e para o Rodolfo, para eles fazerem suas conclusões finais, depois a gente passa para o Piero fazer a prece de encerramento. Eu quero agradecer por mais uma vez, né, por ter essa oportunidade de reencontrá-los. É sempre uma alegria para mim essa participar aqui com vocês. Agradecer ao pessoal, os ouvintes, né, o pessoal que mandou mensagem. Um abraço a todos. E precisando, nos procure aí nas casas espíritas, que a gente está sempre aí espalhado por aí. Pode tirar qualquer dúvida aí que tenha ficado. Muito obrigada pela atenção de todos vocês. Um beijo e fiquem com Deus. Eu quero realmente dizer muito obrigado a todos. É um enorme prazer estar aqui com vocês, com a Beth também. E a gente trocar ideias é sempre importante. É um bom momento e também estou à disposição. de vocês aí. É isso. Lembrando que eu esqueci de falar aqui, a semana que vem quem estará conosco aqui é o Maurício Tomé, parte 1. Certeza. Parte 1, é. Porque quando o Maurício Tomé vem com as conversas dele, não dá tempo de terminar o assunto. Então, já teve aí até 13 partes com o Maurício Tomé já. É. Né? Foi os 12 passos, né? Ele teve que fazer 12 programas. Uhum. É. Então pode. Uhum. Legal. Bom, gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui aprendendo mais um pouquinho sobre essa filosofia maravilhosa, a audiência do programa, os ouvintes que participaram, interagiram, né, pela paciência, pela audiência, e acho que a renovação, né, de propósitos de um novo ano se faz no dia a dia, né, com muita paciência, com o dinamismo que o programa tem, né, e com a renovação de propósitos todos os dias quando acordamos, né. Então vamos agradecer por mais esse programa, por mais esse domingo de esclarecimento, de inspiração, de conhecimento, a toda a espiritualidade que nos assiste, que nos ampara aqui nesse programa, nos intui e permite que possamos estar aqui no dia a dia, no domingo e no nosso dia a dia também, que possamos levar todas as informações, todo aprendizado aqui absorvido hoje nesse programa, internalizando e colocando em nossos propósitos, por onde estivermos, com quem estivermos, e fazendo do nosso dia a dia, da nossa rotina, a verdadeira prática, né? Do ensinamento de Jesus, do Evangelho, porque é no dia a dia que podemos testar, sermos testados, e assim construímos um caminho de luz, de ascensão e de crescimento espiritual para a nossa vida e dos que estão ao nosso redor, pois sempre podemos ser um ponto de luz e de orientação para todos os irmãos que nos acompanham. Que assim seja. Vamos modificar o nosso mundo, fazendo esforços para melhorar, valorizando então cada segundo. O tempo que passou não vai voltar. O amanhã ninguém conhece ainda, ninguém sabe o que vai acontecer. Mesmo assim a vida é tão linda e pode ser melhor de se viver. A caridade é nosso objetivo alcançar. Lutar sem violência, com bondade, mudando as relações dentro do lar. Perdoar o vizinho, o companheiro, que por várias razões nos magoou. Não dá tanto valor para o dinheiro, sem ele Cristo o mundo transformou. Espiritismo é luz que ilumina a estrada que nos leva à perfeição. Sigamos o que ele determina, amar e instruir-se a solução. Espiritismo é luz que ilumina a estrada que nos leva à perfeição. Sigamos o que ele determina, amar e instruir-se a solução. A caridade é nosso objetivo alcançar. Lutar sem violência, com bondade, mudando as relações dentro do lar. Perdoar o vizinho, o companheiro, que por várias razões nos magoou. Não dá tanto valor para o dinheiro, sem ele Cristo o mundo transformou. Espiritismo é luz que ilumina a estrada que nos leva à perfeição. Sigamos o que ele determina, amar e instruir-se a